14 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késia e o Esquenta com Don Dead no inédito áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site tite360.com.br. Promoção Energia 97. Direito ano de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Que legal, tá começando a edição aqui do Estádio 97, na Energia 97. Vamos lá, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, com Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, oba, amigo. Nossa. Boa tarde. E aí, Joe? Passaram o sufoco, hein, careca? Ah, logo de cara, hein? Passou, hein, velho? Passou logo de cara, hein? Pô, falando, passou de cara, hein? Otário. O melhor em campo. Chupa aí, governo. O seu trouxa. É, você não veio. Seu mané. Chupa aí, ô trouxa. Que eu não vim ontem aqui, mas chupa, pera o mané. Peraí. Tomou de viradinha, ô trouxa. Ele também não veio. Ah, não veio. Então chupa hoje, então, mané. Tava ruim da garganta, seu trouxa. Tem que ficar quietinho, piano aí, ó. Vamos lá e batemos na cara de vocês, ô mané. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Não, vai falar nada, não. Vai falar nada, não. Vai falar nada. Seu mané, vou te dar parabéns. Vou te dar parabéns. Não quero o seu parabéns. Não quero. Eu não quero. Não, não. Na verdade, você falou mesmo. Vai que é legal. Ah, sua mãe. Viu? Ah, olha o respeito. Não, não, rapaz. Não, não, fica quieto aí. Ó. Aí, Azedão. Já? Você já, parece já. O Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Ajuda aí. Deixa eu só falar uma coisa que eu não vi ontem. Bento, desculpe, viu? Por favor, Domênico. Só assim. Só boa noite a vocês. Aí chegou, você quer, pouco porra. Tempo, tá querendo tumultuar as manchetes. Cabeça de pirulito gordo. Cabeça de pirulito gordo. Aí não, aí você não vai falar do Bento assim, não. Ô, Domênico, vou dar parabéns pra vocês. Porque foi igual o Novo Horizontino, time pequeno, foi na Vila, conseguiu a vitória. Então você ganha, não ganhou um clássico, agora o Praz foi o melhor em campo. Moralmente, o Santos ganhou. E o Praz é de quem? É de vocês. Então chupa mais uma vez, mas moralmente vocês perderam o jogo. Ah, eu trouxa. Bota, só deu Santos. E outra, manda um recado pro. Dane, manda um recado Santos, pro Rudy Landucci também, hein? Eu não gosto desse otário aí também. Disse que ele tava mais estragado que virilha de hipopótamo lá no navio, verdade, hein? Verdade. Fora a roupa mesmo. Dele que parecia do cantor Falcão. Nossa, velho. Pegou a roupa do Tiririca. É, que roupa é essa que eu não vi? É, você tava meio alterado, hein, garoto? Vai pras manchetes aí, que é melhor você fazer. Os senhores respeitem o seu Bento, tá? Respeitem o seu obrigado. Bento. Obrigado. Desculpa, meu senhor, de novo. Eu gosto de todos aqui, menos esse otário aí. Esse otário, boa, esse mané. Ah, não tem amarelo pra ele. Segue. Ah, eu mando aqui não, nesse não, não tem amarelo nenhum. Mané. Se falar muito, vou te expulsar. Ó, feliz ano novo, hein, Domênio? Feliz ano novo. Todo de branco. Ah, segue. Vamos lá. Que todo de branco, quando tá vamos branco. Vamos pular onda aí, Domênio. Isso aqui é branco, trouxa. Não sabe nem resolver. Que hora começa a sessão? E outra coisa, e se fosse, e se eu tivesse todo de branco, o problema é meu, seu amigo. Beleza, é Chico aí, Xavier. Tá bom, Chico Xavier. Tá bom? Tá, ó, trouxa. Vai comer lentilha hoje, Domingo? Bezerra de Menezes hoje. A mamãe marcou. Ah, não, aí não. A mãe dos dois. Não, não. Marcaram pra mim lá. Aí você não vai mexer problema. Na minha gaveta, não. Só, a mãe dos dois me convidaram pra comer lentilha na casa deles. Eu tenho algum problema? Dodô, eu não mexo não, na tua cueca, nas tuas meias. Ué, mas eu não falei comer nada. Comer lentilha dá sorte, não dá sorte. Vem mexer nas minhas gavetinhas. Ô, Domênico, faz seu trampinho aí, que apresentar o programa de boa aí. Você tá exagerando, pô. Então, São Paulo. São Paulo? São Paulo, tricolor. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. Beleza? Depois do navio, a voz tranquilo? Tá muito... Pegou quantos lá no navio? Conseguiu, Motinha? Você saiu do limbo, né? Pegou alguém lá? Saiu? É mesmo? Saiu do zero? É mesmo, Mota? Mas alguém conhecido? Por isso que você... Não, saiu do zero? Não pode ser. Sério? Não. Sexto ou sábado, ou domingo? Pegou uma mina? Que mina, tá louco? Não, não sei. Sim, o Bano tem razão. Catou uma mina, porque o que rola é que você levou uma loira pra cabine. Fala muito, ó. Que fala muito aqui, cara. Mas neguinho, só vi neguinho. Pera só, viu? Mas pegou ou não pegou? Pegou. É mesmo? Então você deve estar se referindo ao Rude ou ao RG, porque o Domênico não bebe. Ô, Tony da Lua, que você selecionou a porrada. É. Olha lá, aí, Rude. Falou, a crítica da SCC. Só mamava. Tenho nada a ver com isso. Ô, Capitão Caverna, que virginou? Não, ó, porque por eliminação, o Domênico não bebe. Eu não bebo. O Vilela que tava lá também não bebe. Oi? Oi? O Vilela também não bebe. Acho não, que não bebe. Não bebe. O Vilela tá treinando aí. Vilela tá... é a de Cristo. Vilela, olha no olho do mano e fala que você não bebe. E não tá tomando cachaça. Ele não bebe água. Por eliminação, Vilela. O Mota pode ter dado uma porrada em duas pessoas, ou no RG ou no Rude. Mas como o RG... Como o RG dificilmente entra em atrito. Que eu ia falar uma outra frase aí, mas tá. Mas não, como o RG nunca entra em atrito com o Mota, e é um cara casado e deve ter levado a sua esposa. Levei a minha neta. Vai, mano, fala que foi em mim logo a patada que você quer chegar aí. A porrada deve ter sido no Rude. Ou seja, o Rude zerou no navio. Você falou o que pra mim? Ah, é, Rude? Não. Legal, entrou virgem e saiu calado. Ele falou: eu tô no nível que meu. Esse aqui, amor com meu nível é mais, nunca entendeu? Falei, é global. Meu nível é mina global. Mentira. Eu não quero mais provar. Mentira. Não. Peraí, deixa eu me explicar, velho. Você fala muito. Não, cara. Mano, eu nem falei nada. Primeira coisa: rolou uma madeirada. Rolou uma madeirada. Mas eu tava de boa mesmo. E eu queria agradecer ao Zé, um dos donos da rádio. Por ele ter virado pro segurança e falado, fica e cuida do meu filho. Nossa, achei que ele tinha dado o azulzinho. Eu fiquei andando com segurança no barco, na balada, me sentindo o cara mais top do mundo. O segurança é legal isso aí. É legal ficar com o Zé. E o segurança era tipo Kevin Costner ou guarda-costa. Mais ou menos, mas não rolou romance. E eu beijei a boca do Rubão. Nosso segurança. Nossa, uma porrada. Deu um selinho nele. Levou meu um tapa, Deus, velho. Não, porque o Rubão. Mas mano, apanhou. Mano, o Rubão veio me dar um tapa. Apanhou ou não apanhou? Não, calma aí. Sim. Ele veio me dar um tapa. O Rubão. E ninguém consegue segurar o cara, ele é muito forte. Certo. E aí eu falei assim, se você me der um tapa, eu vou te dar um beijo. Ele deu um beijo. Ah, que legal. Eu devolvi amor à guerra. Sem o dente, assim. Eu acabei, o amor acaba com a guerra. É tipo 50 tons de cinza, ô Dodô, porque o Rude não é viado, é só quando bebe. Mas é que ele... Ah. Tá bebendo direto, que né? Que papo gay é esse? Faz as manchetes aí, ô... Chato, pelo amor de Deus. Só o São Paulo, mas vamos lá, Motinha, é o seguinte. Rubão, olha a foto do Rubão na internet, ó. O Cícero... Rubão é gente boa, não mexe com ele, não. O São Paulo tá chegando aqui, ó. Gente... Olha que boca é linda. Rubão é gente boa, mas se puder São evitar, Paulo... é melhor, hein? Vamos lá. Vamos lá, o seguinte. Vai ter muitos falsos. Vamos lá, primeiro é o seguinte. É. Jogou contra o Botafogo. Sim. Cícero com torcicolo não joga. Sim, também. O Prato e o Cueva vão ficar, voltar só no Majestoso, né? Possivelmente. Então tranquilo. Aí sem Maicon aí. Sim, né? A zaga também. Sem Rodrigo, Caio, né? Sem Sidão, sem Wesley também, né? E sem o Bufarini. Esses são os focos de São Paulo aí pro jogo. O Bufarini é reforço no jogo. É, também isso é verdade. Eu concordo com você, o Ale. É, o São Paulo aí que vai ter aí o mês de abril, né? Muito mata-mata, né? Vai ter as quartas do Paulistão. Vai jogar a Sul-Americana também, né? Dia 6. Vai jogar as quartas também do Paulistão, dia 9. Dia 16 pode jogar a semi, né? E tem dia 19 o Cruzeiro. Eu engoli o calendário, pô. Por quê? Ah, não, eu tô falando os jogos que o São Paulo tem. É só mata-mata em abril. Pega o Paulistão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. São Paulo tá. Vai ter que jogar, vai ser difícil. São Paulo não tá vindo uma fase muito boa aí, né? É. Já foi definida a data aí da Copa do Brasil. São Paulo e Cruzeiro. Dia 13 do 4 e depois dia 19 do 4 em Cruzeiro, decide lá, né? Decide. E o São Paulo não vai ser o jogo transmitido da TV. Tem dois jogos complicados aí, né? Complicado. O São Paulo e Cruzeiro e o Cruzeiro é favorito, Inter, né? Cruzeiro dois jogos é complicados. Eita, complicado o quê? Pegamos o maior mamão que tem. Mó freguês do Corinthians, velho. Mas é verdade. Ó, Inter, tá Cruzeiro, toda, não, Atlético hein? Mineiro e Vasco. Quando o Corinthians pega esses quatro times aí, ele costuma dar sorte. Olha, mas costuma, não. O Corinthians tá com essa bola toda. Quem tá é o Inter. Você tá vendo o Inter jogar? O Cruzeiro tá de brincadeira, também é freguês do São Paulo, Dodô. Mas dessa vez o Cruzeiro tá melhor. Nenhum dos dois tá com a bola toda. É, mas o Corinthians é monstro. Mas é time grande, né? Era preferível... Eu não lembro agora quem tá lá. Mas não é melhor pegar um time menor? Depende. Depende, sabe por quê, Domingo? Não concordo com isso aí, não. Depende. Às vezes você vai pegar um time pequeno. Peraí, Sombra, vem cá. Você prefere pegar um time de menor expressão ou um Inter, um Cruzeiro? Um de péssima expressão. Não, depende. Eu não. Eu não. É óbvio. Sabe por quê, Domênico? Se você, pega um time grande. Então. Se você pega um time grande, a obrigação é sua. A obrigação é sua de poder atacar o adversário. Agora, se você pega um time grande, os dois têm que se atacar. Você tem mais espaço pra poder trabalhar a bola. Agora, Corinthians e Inter. O Inter, se ele sai com tudo pra cima do Corinthians, ele corre o risco de ser goleado. Ô, Dodô, e se você perder, você perdeu pra um grande, pô. Você vai perder, vai ser desclassificado pelo ABC, é muito feio. Ó, os confrontos aqui, Motinho. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Temos Sport e Joinville. Tá certo? Vitória contra Asa ou Paraná, porque esse jogo ainda não aconteceu, ele vai acontecer para definir quem será o adversário do Vitória. Ótimo jogo. Goiás e Fluminense, Inter e Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. Esses são os confrontos da Copa Inter do Brasil. Inter e Corinthians e São Paulo e Cruzeiro é o jogo, né? Me desculpa te corrigir no ar, eu acho super deselegante. É. Imagina. Mas é Asa contra desodorante Bozano, é o confronto aqui. Ganha Asa? Bozano, né? E aí o Bozano vai passar goleada. Contra quem? Não vai dar desodorante pra Bozano. Bozano é extremo. Asa contra desodorante Bozano. O Asa. Asa. Agora, só dizer uma coisa aí, boa noite. Olha, vovô. Eu tava no navio, não pude ver o jogo. Você foi, não? Eu não vi você lá no navio, vovô. Ah, eu fiquei quietinho lá. Ele foi no casamento em Las Vegas. Você que tava lá, eu vi. Eu vi um casamento em Las Vegas, é legal. Você casou. O senhor tava jogando igualzinho, o senhor. Cabelo grisalho lá, eu vi lá. Na região. Era o Cid Moreira. Com a véia, você tava com na região do cassino? É. Você fica. Eu esperava abrir pra jogar, né? Não, você já ganhou alguma coisa? Ainda bem que ganhei nada, perdi. Perdi $100 que eu levei. $100? Só? $100. Agora, precisa mudar a direção do São Paulo. Já? O Rogério tá muito mal, eu avisei desde tá o começo. Imagina, do você ano. Apoiou aqui, ô! Eu, não. Apoiou, quando tava ganhando, foi choreado. Põe o tape aí, põe o tape. Põe o tape. Ó, viu? Tava conversando até com o RG no navio. Certo. Tem que mudar, viu? Traz o Milton Cruz de novo. Não, pelo amor de Deus. Põe não. Ele de treinador. Não. Tá tudo errado lá, viu, velho? Tá não faz errado. Isso, velho. Fica errado. Na sua. São Paulo vai ter aí agora jogos difíceis, velho. Né? Vai ter. Agora, o desânimo do Sombra sábado à noite. Perguntei, Sombra, tá sem. Ah, velho! Tá sendo o quê? Tá sem sinal aqui. Ah, tava mesmo. Quanto foi o São Paulo? Eu não sabia nem o Palmeiras, não dá pra saber nada. Ele olhou pra mim. Sabe como é que eu fiquei sabendo? Peraí, ele tá falando de São Paulo, você é moleque. Cala a boca, você. Não vai falar assim com o Dodô, não. Você não vai falar assim com o Dodô, e você chupa que vocês tomaram a naba. Ô, Vigi de classifica na sua. Fala da naba, você depois. Depois você fala da naba. Fala. Não, eu descobri, eu subi pra comer um negocinho pra ir pra pista lá, que ia começar a festa da noite, no domingo. Negocinho que anda, não? Não. Mas foi isso, foi dar uma barrigada. Fui jantar, gente, vocês estão loucos. Foi dar uma barrigada. Não, fui comer lá. Comi aquela pizza italiana lá dos caras italiano lá. Vou falar com meu gostoso. Agora eu vou dizer pra vocês. Aí eu não sabia. Aí um cara, um rapaz apareceu lá, mano, e falou assim: tá feliz, né? Disse, tô feliz do quê? Não, eu nem tava. Mas tá feliz do quê? Okay. Tô feliz, tô no navio e tal. Não é isso que eu tô falando. Você tá feliz, né? Teu time ganhou. Falei, ganhou? Não tô nem sabendo. Quanto foi? Foi 2-1. Aí eu fiquei sabendo porque o cara falou. Eu sou pelo som. Agora, não sabia, não. Agora pelo gols. Menos só fui ver os gols ontem. Descobrimos uma coisa, né, Alê? Não sei se você concorda comigo, Alê, que vê. Eu vou até o nome do cara. Não Alê? Concordo. Anlê. Não concordo. Não concordo. Ah, não? Não? Então, você nem esperou eu falar, Tom? Sim, mas já não concordo. Renan Ribeiro é ou não é o goleiro do São Paulo? Soletri, técnico. É o goleiro do São Paulo? É o goleiro, ele foi bem, foi melhor goleiro, do São Paulo no jogo. Sempre falava, mas a gente sempre falou aqui que queria ver ele, né? Tinha que apoiar o moleque, velho. Pô, o moleque já era pros outros. Pelo jeito, vamos ver. Rogério tem que bancar. Vamos ver a sequência do Renan, mas pelo jeito, acho que São Paulo abandonou o falso 1. Vai jogar agora. Acho que o Rogério vai bancar? Eu acho que vai ter uma sequência aí. Acho que não, joga no clássico. É, porque se ele não jogar agora, se ele não for o titular de São Paulo, a lógica no tricolor é o seguinte: quem jogar mal, continua. É. Porque ele jogou bem e vai sair. Então não tem lógica. É. Tem que ser o Renan. Ó, oh, vamos votar direito aí daqui quantos meses? Tá em abril. Não, segura, tio. Vamos votar no Adalberto Raquete. O Renan pegou mais contra o Ituano do que o Mota no navio. Olá, eu sou o Ali. Olá, eu sou o Ali. Quem você pegou, Mota? Falando sério, mano. Não pode falar, né? Foi na sexta, no sábado ou no domingo? Não, só fala o dia. Ele quer saber se foi ele. Três dias? Três? Tô achando que é mentira isso aí. Vamos lá, seu Bento. Foi goleada, velho. Quem que você quer? O Santos. Se é pra fazer, vamos golear. Ó, ó, anota. Ô, tá passando hoje. Agora quem dá bola é o Santos. Ah, chupa, cara. Falei, Domênico. Vai falou que é legal. Mesmo, falou mesmo. Vai falou. Que é legal. Falou. Deixa o cara falar manchete, e fica o RG aí, quer comentar. Você é o último a falar aqui, ô trouxa. Tá? Primeiro é o RG. É o RG que fala do Santos, né, você? É o RG. RG, diga, seu Bento. Seguinte. Pagou a partezinha lá do... Curuzinho? É, do que tava atrasado, ainda falta os direitos de imagem, do peixe, né? Então, em breve aí, vai entrando patrocínio novo, pretende quitar até o final do mês, certo? Certo. Bem. Ah, é tranquilo, né? O peixe, falava o quê? Vanderlei voltando, né? Vanderlei voltando. É, porque o Vladimir tá voando, hein? Não, tem disputa. Você acha que tem disputa? Por quê? Não, acho que não. Acho que o Vanderlei... O cara é bom, o outro goleiro lá. É bom, mas... Acho que o Vanderlei volta, mas aí o Dorival deu uma de desperto no trampolim, né? Jogou com a mão do... Preparador. De... Quem é que vai, né, meu? Malandro porque... é a mulher do Saci, né? Que se ela tomar um pé na bunda, quem cai é ele. É, porque... Olha, eu sou ali. Olha. O Vladimir foi bem, né? Não dá pra negar. Tudo bem, o Vanderlei é o titular, né? Mas é o Vandermeer. O Vladimir não deixou nada a desejar, na minha opinião. Ah, mas só uma coisa aqui, um detalhe, RG. Deixa eu falar um negócio. Não, eu vou continuar. O Domênico é muito engraçado. Você vai falar. Você não tem que falar tá nada. Equivocado. Não, pera aí, eu não vou atacar o Palmeiras. Aqui. Calma aí. Não, mas não tem que falar Palmeiras, nada. Quando o Praz saiu e o Jailson tava lá, aí ele falou, não, tem que voltar o Praz. Agora no Santos que ele quer meter o B dele, quer que fique o Vladimir. Você viu? Tá incoerente, rapaz, fica quietinho aí. Você não vai levantar a voz. Você viu eu falando que tem que ficar com o goleiro lá? Não, eu ouvi. Ah, você tá ouvindo muito, você tá de brincadeira. E a torcida... E você não quer comparar o goleiro do Santos com o do Palmeiras, né? Você desculpa, deixa né? Esse, não. É, também não mas, dá, é. Né? Então, o único que foi... apareceu pichado, lá, os muros da Via. Verdade, né? O Zeca, né? O Zeca, por que estão pegando no pé do Zeca? Porque ele defendeu os colegas, né? É. Como assim? O que aconteceu? Não, ele defendeu o Dorival e os jogadores quando tava aquele negócio de ficar fazendo pressão na porta do vestiário e tal. Ele foi e se pronunciou. A torcida tinha que ter paciência. Os caras ficaram putos com ele. Mas não é por isso, né, Ali, que a torcida tá pegando o pé do Zeca. O Zeca não tá jogando nada, absolutamente nada, desde o ano passado. Se não me engano. Ah, mas do ano passado, não acho que ele tem crédito. Ano passado, o Campeonato Brasileiro era RG número 2. É, com todo o respeito, mas o término de campanha do Santos, por mais que o Santos tivesse terminado aí na segunda colocação do campeonato, mas o futebol do Zeca caiu, cara. Assim como o Vitor Ferraz também. É, não tô generalizando ano passado, desde o começo do ano. Ano passado, no Campeonato Paulista, o Zeca jogou muito. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Zeca também jogou muito. Mas o término do Campeonato Brasileiro, o Zeca já tá a cabeça longe. Não sei qual o motivo, mas o futebol dele despencou. Mas tenho certeza que se ele não vai defender o Dorival e os colegas, ninguém ia botar o nome dele lá. Eu concordo com você, Ale. A reação foi imediata dele defendendo os colegas. Isso. Inclusive fazendo vídeo, aquela coisa toda. Indo para a imprensa, e o torcedor, você sabe que são poucos, são raros os jogadores que podem fazer isso. Verdade. É, fica com crédito para fazer isso. Não é qualquer um que pode fazer isso. Ter esse tipo de afrontamento, ter esse tipo de encarar uma torcida e falar aquilo que quer. Então, o Zeca, e eu não acho, eu não concordo não, mano. Eu acho que o ano passado, no todo, ele ficou com crédito. Esse ano ele está deixando a desejar sim, né? E aí, e acho que se não me engano, foi depois da derrota para o São Paulo, que a galera caiu de pau em cima, São Paulo meteu 3, né? Isso. E aí a torcida ficou puta com o time, E aí começou a criticar e ele foi em defesa fazendo vídeo, essa isso. coisa toda. E inclusive se defendendo também, porque ele também foi criticado pra caramba. Verdade. Todos e, foram. Quem né? que é o reserva dele, hein, Gil? Tem o Caju, né? E o Castanha também. É. Vai fazer piadinha com o seu time. Repentista. Ó, fica piano aí. Então, mas com, piano aí, com relação ao Zeca... Já tem amarelo, hein, ô trouxa. É, a impressão que dá é que o Zeca acha que tá correndo a barriga. Ele tá achando que ele joga mais do que ele joga. Ele é bom lateral, concordo. Tem razão. Mas a impressão que eu tenho não é essa daí, não, cara. O torcedor do Santos tá vendo o cara entrar em campo. Por mais que ele tenha defendido, por exemplo, inclusive tinha até uma pichação no muro lá também, falando a respeito de religião. Verdade. Quem que é o cara que é o pilar religioso Ricardo dentro do Oliveira. Santos? Ricardo Oliveira. Você vai falar que a torcida do Santos pega no pé do Ricardo Oliveira, não. Por quê? Ué, a porrada foi nele também. Então, querendo ou não, não é porque o cara se posiciona ou deixa de se posicionar. Se o cara estiver jogando bem, Domênico Gato, ele vai falar o que ele vai entender, a torcida vai engolir sapo. Vai engolir sapo. É, agora, a partir do momento que o cara acha que tem o rei na barriga, não tá jogando nada, entra em campo e ainda começa a querer vomitar a regra, vai pra frente das câmeras aí ou posta alguma coisa em redes sociais, quantas vezes a torcida do Santos pegou no pé do Lucas Lima? Inclusive ano passado e pega ainda esse ano. Por mais que ele não tenha jogado tão mal contra o Palmeiras. É, ele pelo menos chamou o jogo, etc. Teve uma marcação em cima dele aí que não deixou ele jogar tão bem, mas ele se apresentou pra partida. É, mas a torcida do Santos em determinados momentos pegava no pé do Lucas Lima também. E não é porque ele se posicionava, porque ele cansou de fazer média com a torcida, postando foto lá zoando Palmeiras. O torcedor gosta disso daí. O torcedor compra essa ideia do jogador, fala, pô, o cara deu uma agulhada no rival. Isso daí é meio que pra agradar a torcida também, ou você acha que não é? É. Mas a partir do momento que o cara passa a não jogar bola, o torcedor não é burro, não, ele cara. Fica puto da vida. Ô, mano, é mais um argumento, né? RG, só pra concluir, né? E botar argumento pra você depois falar em cima dele, né? Tem uma indireta forte que ninguém nem imaginou também. É um grande santista, né? Porque fizeram o quê? Picharam o muro. Sim. E quem é contra a pichação em São Paulo e é santista? Prefeito. A crítica ao Dória é forte também, né? Eu entendo que são situações totalmente distintas. O Zeca, ele está pagando, sim, esse ano, pelo afrontamento à torcida e pelo nada que está jogando. Não, acho que tenha nada a ver com o ano passado. Sincero, o que o Mano está falando é o seguinte, que ele não está jogando bem esse ano. Eu concordo. Todos muita gente não está jogando bem. Por que só estava o nome do Zeca lá? Vitor Bueno não está jogando bem. Né? Se você for botar numa balança, não tá jogando bem. Ele não tá boiando, né? É que o spray tava no fim ali, aí tinha que escolher um. Entendeu? Então, por exemplo, aí você teria que escrever criticar, não é todo mundo. Teria que pichar, fazer pichação e criticar ninguém. O Vitor Bueno. Foi o cara, inclusive, que perdeu o gol, pô. Sim. É, e que gol. Então, não dá. O cara tá pagando caro exatamente pelo afrontamento e pela falta de bola. Mas por mais que ele tenha perdido esse gol, RG, contra o Palmeiras, e foi um gol feito, o Vitor Bueno não poderia ter perdido, mas não dá pra comparar aí a situação do Vitor Bueno no Santos com a do Zeca, com a do Vitor Ferraz, com a de qualquer outro jogador. É, o Vitor Bueno, inclusive, ano passado, naquele meio campo do Santos, ele foi muito mais efetivo que o Lucas Lima. Ele foi muito mais participativo do que o Lucas Lima. Eu sei, mas você não tá entendendo, mano. Você pega o Vitor, é exatamente isso. Pega o Vitor Bueno do ano passado e pega o Vitor Bueno do ano passado. Não, mas o RG, a questão principal não é o fato do cara jogar mal. Ele pode estar mal, como o restante do time também. Mas a torcida não vê no Vitor Bueno, talvez aí a empáfia que vê no Zeca. Ah, tá. Essa a questão. Mas em nenhum momento, é isso, mano. Em nenhum momento você viu o Vitor Bueno ir lá e afrontar a torcida. Não, mas a questão não é só o afrontamento aí. Se o cara fosse mala, se fosse perna, peitasse a torcida e dentro de campo resolvesse, quantas vezes o Romário fez isso? E a torcida tinha que engolir o cara. Agora, o Vitor Bueno, se ele tivesse, por exemplo, que afrontar o torcedor, ele poderia afrontar, talvez, aí, não afrontar na forma de chamar pra porrada, ou então provocar o torcedor, mas ele poderia falar que não concordou com a atitude da torcida, ou algo do tipo, e a torcida do Santos não ia ter com ele, talvez, o mesmo ranço que tá tendo com o Zeca. Porque o Zeca, mesmo sabendo que ele pode jogar mais, ele não tá jogando, e acha que tá. Eu sei, mas quando você cita Romário, você cai exatamente quando eu disse, são poucos e raros os jogadores que podem afrontar uma torcida. Né? O Zeca chegou e disse, eu sou muito homem, sabe? Falou um monte, descarregou, disse um monte. Aí complica. E isso pesa, cara. Opa. Isso pesa. O Zeca ainda não é. O Zeca ainda não é o Léo no Santos, entendeu? E não será também, né? Agora, porque o Léo jogava mais. Essa é a diferença. Como são as fases da vida, né, pessoal? O Zeca tá numa fase ruim dentro de campo e eu ali do Cruz mal também. Quer dizer, quem? Olha que maldoso. Não, tô dizendo, tá passando um momento difícil. Você foi mal, juiz, dá um cartão pro Cajão aí. Agora você foi mal. Não tô fazendo piada, só tô dizendo que é uma coisa ruim, infelizmente. Você fez uma piada e foi mal. Me chama de João Dória Júnior, porque hoje eu vou dar uma Arlindo. Pintada. É isso aí, Arlindo. Exatamente o que eu queria dizer. Vai fazer o quê? Vai dar uma pintada? É. Alô, Arlindo Cruz. É isso aí, Dodô. Deixa ele fazer o caco, pô. Vocês atropelaram o Ale quando ia fazer a piada. É. Eu me não. Me chama de João Dória Júnior, porque hoje eu quero dar uma pintada. Ah, ele fez, eu ouvi, pô. Essa é boa, hein? Não, mas foi borrifado, esse tipo de frase. Falou de borrifar, hein, meu, da hora. É. Tem que estar limpa no ar. Né? Olha só, tá deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Que dia que é hoje, hein? Hoje é terça-feira. Porque eu tô meio perdido com o navio, viu, mano? Terça? É, terça-feira hoje. Terça-feira é dia do triplo Burger Bacon, sabe? Ah, seu Bento, você gosta, hein? Eu gosto. Triplo Burger Bacon é sensacional. Olha, são 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Deu água na boca, hein? Esse é o triplo Burger Bacon, por apenas R$8, só R$8. Olha só, hoje é o clássico do dia do McDonald's. E com batata e refri sai por apenas R$19,90. E amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos, meus amigos. Quarta-feira é dia de... Big Mac. Boa, mano! É Big Mac! Big Mac, como é que é? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gengibre. E sai por apenas R$8, hein? Big Mac amanhã por R$8. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. Sombra adora também o quarteirão. Clássico do dia McDonald's, hein? Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Amanhã um clássico no McDonald's também, hein? Big Mac, meus amigos. Big Mac por apenas... R$8. Olha o Sombra entrando com o McDonald's, tá vendo? Big Mac por apenas R$8. R$8. É que você não tava ontem, eu prometi que hoje eu ia presentear uma pessoa com o clássico do dia. É mesmo? Eu tô trazendo aqui um clássico do dia pra você, Domingo. Porra, que beleza, muito obrigado. Clássico do dia pra mim, tá vendo? Olha. É sério. Muito obrigado. Clássico do dia. Hoje é o triplo Burger Bacon. Eu vou comer. Putz, é bom pra caramba. Mas o Domênico comeu o bacon, não é canibalismo? Porco comendo porco. Eu queria ver esse momento do Domênico se comer. Eu também queria. Aguinaldinho, com fome. O Aguinaldinho foi no navio? Não, eu já entrei no banheiro uma vez e ele tava assim. Boa, obrigado. Pô, legal, eu vou comer mesmo. Ô, senhor Bento, fala de outro... Do fala aqui do agora. Corinthians. Vai lá, vai, fala lá, vai. Aí eu vou comer. Coringão, Coringão. Não, a véia tá cacarejando procurando um pinto amigo. Aí não, juiz. Aí não. Juiz. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falar não, como gente. Segue o jogo. Eu tomei amarelo por mim mesmo. Mas a relação não é referente à genitália. Porra. É o filhotinho dela, a menor, sabe? Aquele. Ah. Ela gosta. A carne de pinto tá vindo com o jornal também agora? Não. É mais fácil alguma parte do seu corpo ter mais bactérias e sujeira do que a própria carne que tá contaminada, sua velha ridícula. Mas fala aí, Bento. Vamos lá, vai falar, Ale, fala aí. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Bela já música, procurei hein? De noite, já procurei de dia. Chico Xavier. Então, aí ironizam aqui. Agora, se é o Eminem que faz nos Estados Unidos, o Benjamin. Legal pra caramba. Né? Se a Tupac que fala uma dessa, nossa. Ô, mano, mas vamos lá, o seguinte. Tá com fome. Pintou uma conversa agora à tarde aí. Você que é um muito informado sobre o Corinthians, tem um WhatsApp direto com o presidente. O Atlético Mineiro se interessou pelo Marlone. E parece que o Clayton, o atacante... Que absurdo isso aí. Então, pode pintar esse troca-troca aí, Marlone com Clayton. O que você acha? Então, Bento, é por partes. O Corinthians ele já teve interesse no Clayton naquela época que ele jogava pelo Figueirense ainda. O Corinthians tentou contratar e acabou na época não dando certo. E o Corinthians deixou passar e o jogador fechou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele já teve interesse no Marlone, inclusive ano passado. Ele já veio atrás aí para tentar negociar. No começo desse ano também o Atlético voltou a formalizar uma proposta para ter o Marlone. E o Corinthians acabou não se desfazendo do jogador. O interesse do Corinthians era vender o atleta. Assim como o Corinthians tem interesse também em vender mais 3 jogadores, que é o caso do Marquinhos Gabriel, do Guilherme e do Giovanni Augusto. O trio tirista. O trio canseira. Mas o mercado tá difícil, Bento. Hoje, possivelmente, o Corinthians vai investiu 3 milhões de euros na contratação do Marquinhos Gabriel. Que clube hoje, em sã consciência, pagaria 3 milhões no Marquinhos Gabriel? Que é um jogador que interessa, inclusive, ao Santos. É, ninguém, cara. Então, pelo salário. É, existe a possibilidade, mas é ruim. Isso é ruim pro Corinthians, ô Mota. Porque se você empresta o jogador pro outro clube pagar só o salário, o cara pode, primeiro, começar a jogar bem lá, tá certo? E ajudar o clube. E mesmo assim, jogando bem lá, possivelmente não haverá o interesse de compra no jogador no término do empréstimo, porque é um valor muito alto, cara. 3 milhões de euros, a gente tá falando de mais de 10 milhões de reais, cara. É uma quantia muito alta. Então, é difícil, Mota, é difícil. Se você empresta o jogador aí pra um clube europeu, é diferente, porque a janela lá tá aberta. Agora, aqui no futebol brasileiro, cara, na boa, eu acho que é difícil. Mas o Corinthians, se ele tivesse o interesse de... Vai, se o Santos quiser, de fato, o Marquinhos Gabriel, o Corinthians teria que colocar um jogador aí que seja muito próximo ali, em termos de status, na negociação. Por exemplo, o Copete, que voltou agora a ser banco no Santos. O Bruno Henrique tomou a posição dele e o Copete foi pro banco. O titular hoje do Santos é o Bruno Henrique. O Copete seria um jogador mais interessante do que qualquer outro que o Santos pudesse colocar dentro do de uma possível negociação. Por exemplo, se o Santos... o Thiago Ribeiro, é uma boa pro Corinthians? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas uma tirissa. Mas se pega um Copete da vida, ok. Aí é pau a pau. Eu gosto do Copete. Aí é pau a pau. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí à pergunta do Bento aí, do Clayton... É difícil falar, né, Bento? Porque o Marlon, no ano passado, ele tava jogando bem. Inclusive, eu achei até que ele foi sabotado em determinadas oportunidades, porque ele tava entrando bem quando jogava, e nunca deram a chance para que ele fosse titular da equipe. Quando ele passou a ser, ele teve aí bons momentos. Ele teve aí uma sequência de jogos aí, ele foi bem. Inclusive, ele, o Rodriguinho, eram os melhores jogadores do Corinthians. Só que esse ano, o Marlon, não sei por que motivo, não sei por quê, ele não tá jogando a mesma bola que ele jogou ano passado. E oportunidades pra mostrar, ele já teve. Inúmeras, inclusive. Inúmeras. Não correspondeu. Então, cara, na boa. Se tiver a possibilidade de fazer negócio com o Marlon, tem que fazer. Tem que fazer porque tá na cara que não vai dar certo mais o Corinthians. É um cara que já teve inúmeras oportunidades. Não tá conseguindo corresponder. Se tiver algum clube interessado, como parece que tem um Atlético Mineiro, pode ser que pinte negócio sim. Mas é complicado também dentro do elenco do Atlético Mineiro você selecionar algumas peças ali, porque as principais o Atlético não vai querer bater rolo. As principais o Atlético possivelmente não vai querer bater rolo. Eu acho que talvez, comparado aí com esse Clayton, a alternativa que fosse mais viável e melhor para o Corinthians hoje poderia ser até aquele Luan, o menino maluquinho. Ah, mas a torcida ama então, ele. Então, aí não sai, entendeu? Mesmo o cara sendo banco, dificilmente o Atlético Mineiro vai se desfazer de um Luan da vida. Porque é um cara que é xodó da torcida. O cara entra todo jogo, quando precisa pilhar o time, etc. É um cara que tá lá. Isso é bom. Não, ele é um Romero que joga bola. Não, o Romero joga muito. Inclusive, o Romero é de seleção e o Luan não é. O Romero é o novo Marlon. Há um ano atrás era o Romero é jogador de seleção e o Luan não é. Então o Romero tá um passo à frente do Luan ainda. Mas me decepciona muito, mano, dispensar o Romero assim. O Marlon. Não é verdade. O maior jogador dos últimos 10 anos do Corinthians. 10 anos? É. O maior. E aí ele tá deixando embora assim. Ô, mano, que vergonha isso, viu? Michael Suell seria uma boa? Não. Esse aí já passou o tempo também. Já zedou o pé do frango ali. O He-Man, né? Também não. Mas enfim, desmentir também a possibilidade, porque tem algumas pessoas falando no nome do Diego Tardelli. O Diego Tardelli ganha mais de R$1 milhão por mês na China e mesmo que ele talvez diminua pela metade o salário dele, é um jogador inviável. Não dá pra trazer. Não adianta o torcedor do Corinthians também ficar tentando se iludir. Ah, pode ser o Tardelli, pode ser esse, pode ser aquele. Gente, na boa. Vamos colocar os pés no chão, né? Vamos tentar montar o time com o que tem aqui. E queria até parabenizar o Carilli, porque o Corinthians ele vai jogar quinta-feira contra o Red Bull, Domênico Gatto. E o Corinthians ele terá dentro dessa escalação titular aí... Sete jogadores da categoria de base. Boa! Sete jogadores da base. Vou passar uma escalação prévia aqui, ó. O Corinthians ele pode entrar em campo aí contra o Red Bull com o Walter, com o Léo Príncipe, com o Pedro Henrique, com o Léo Santos e com o Guilherme Arana. Com o Gabriel, o Rodriguinho, lá naquela linha de frente ali, aqueles três ali, Pedrinho, Maicon e Marlone. E possivelmente o Léo Jabá lá na frente. Então, cara, o time do Corinthians aí tem que ir por essa estratégia mesmo. Dá uma chance pra essa molecada, mano. Pega aí Maicon, Marciel, Pedrinho... põe aí os moleques aí, Guilherme Arana, se tiver a chance, colocar Pedro Henrique, Léo Santos, põe mesmo a molecada pra jogar. É muito melhor você colocar a molecada pra jogar e mostrar pra esses jogadores que lá estão, que estão com a barriga cheia lá e não querem saber de porra nenhuma, que eles cada vez mais não vão ter espaço no Corinthians. Porque um cara desse aí, ele olha lá, pega e fala, porra, o moleque tá em campo, o moleque tá tendo oportunidade e eu só correndo aqui, tá certo? Em volta do gramado. Resolver, né? O cara, se ele não tiver amor próprio, velho, o cara vai ficar incomodado com essa situação. Lógico. Você pega lá, Marquinho Gabriel, tá voltando agora de lesão. Que demorou também, jogar, né, Marquinho Gabriel, pra você voltar de lesão. Mas lá, ó, Giovanni Augusto, pega lá, Guilherme, esses caras aí, os caras veem que a molecada tá tendo chance e ele não. Se o cara não tiver o mínimo de amor próprio, Domênico Gatto, o cara não pode mais nem vestir o colete do Corinthians, não é camisa, é o colete de treino. Verdade. Tem que escantear esses malucos, velho. Tem que pôr a molecada que quer correr, a molecada quer dar um sangue. Boa. E é isso, eu acho que já falei muito. É, já tá bom, Agora acabou. Mas foi o tempo suficiente pra que o Domênico pudesse devorar o lanche dele. Mas, tava falando aqui cronometrado, velho. Os senhores não sabem, mas tô entrando 7 da manhã aqui na emissora. É, tem que trabalhar uma hora na vida. E dá fome. Dá fome. Por que as férias do Silvio Ribeiro? Hã? Por que tá entrando? Silvio Ribeiro. Eu tô fazendo de manhã aqui, ó. Às vezes aí do. Fiquei sabendo que o senhor e o Marcelo Marrom me zoaram no ar hoje. Não. Eu fiquei sabendo. Jamais eu deixaria acontecer esse tipo de coisa. Chegar um áudio aí já, mas tá bom. O que você acha, Alê? Não, eu tenho certeza que isso não aconteceu. O senhor foi muito elogiado no programa. É que você já é zoado, já é uma pessoa zoada. Ah, é, aí já é outra coisa. Eu não sei, aí na câmera dele. Olá. Eu ouvi, não aconteceu nada demais. Ah, não foi nada, nada. Tá, pá. Palmeiras vai jogar a Série B. Fala de nós que batemos nesse trouxa aí, ó. Olha, chupa. Ô, Domérico. Mané. Vamos lá que amanhã é o Mirassol 20:30 na Arena do Palmeiras. Cuidado. Já estamos classificados. Cara, mas já estamos classificados. Não fica o barulhinho. Fantasma. Tá, mas é verdade. Eu tenho mais medo do Mirassol do que do Santos. Ó. Chupa. Hein, caraca. E não foi pro RG, foi pra você. Ô, Lolo. Se você falar, não faz nada, velho, eu ficar quieto. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar, depois você fala. Eu falar em todas as manchetes. Não interessa, avó. Era do azeitão. Cacete, vai lá, amorzinho, vai. Vai lá, o cara toma uns aceleradores aí. O juiz tá de olho nele, hein? O cara toma uns Thermapro aí. Pô, você viu quem tava lá? Você viu quem tava lá? Globo ontem no filme? Quem? Michael Douglas. É, da hora, Michael Douglas. Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Exato. Nunca mais eu vou dormir. O Ale tá ligado no. Ih, que isso? É. Michael Douglas. O Domênico tá nessa também, meu? Domênico tá. Eu tenho que conhecer tudo, filho. Eu sou do Papetinhas, Poperô, querido. A Domênica tem que conhecer de tudo. Você tem que experimentar de tudo mesmo. Tem que conhecer todas as músicas pra poder fazer festas diversas. Juro, eu queria ver uma vez. Juro, antes de morrer, ver o Dodô no Michael Douglas. Mas olha, o. Michael Douglas? O negócio é o seguinte. Ô, Dodô, vamos lá. Tocar a música tudo bem, mas. Amanhã o Borja, o Mina, o. O Guerra, o Vitor Hugo, o Jean estão fora, mas olha, vai com um time aqui, não dá pra reserva, né? Não, não dá, né? Amanhã, né? É, por exemplo, amanhã será o Praz, o possível time de amanhã. Praz, Muralha, Fabiano, Antônio Carlos, Edu Dracena e Egídio. É, aí já tem um time mais mistão mesmo, né? O Vitor Hugo não pode voltar ainda? Ainda não. Não. Felipe Melo. Aí tá tudo mistão, né? Sim. É meio, né? Aí vem Felipe Melo, Tietchan e Rafael Veiga. Aí tem dois que jogam no titular e o Veiga que é o reserva. Rafael Veiga tá sumido, né? Aí vem o Roger Guedes, Michel Bastos e o William. Isso é o reserva. Isso. Roger Guedes que jogou bem. Oi, só fazer uma correção aqui, Domênico. Eu tinha, perdão aí, Walter. Não, imagina, amor. É, eu tinha falado a respeito do Walter na escalação titular do Corinthians aí. Por mais que ele tenha treinado junto com essa escalação que eu passei aqui. Não vai? Ele não tá inscrito no Paulista, né? Quem tá inscrito é o Kaique, também junto com o Cássio. Sim. Então, possivelmente, o Cássio vai ter folga. Quem joga no gol aí quinta-feira é o Kaique. Ó, só uma coisa, viu? Vocês estão falando de elenco? Olha, Grêmio... Muito obrigado pela graça alcançada. Levaram o bairro. Que já se machucou. Já? Já, adutor. Vai ficar mas não é grave, meses. Não. Você tá brincando, seu Bruno? Ah, não é... Ô Maninho, qualquer machucamento dele é grave. Começou assim já? Ele quebra a unha, ele fica 3 meses longe. Que beleza, hein? Hein, Lolo? É, fazer o quê, né? Então... É crônico o problema dele, não tem... Bom, crônico, é. Não, crônico não. O Palmeiras já tá classificado, né? Já classificou, né? Não é? Não, acho que é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians só se classificaram até agora. Melhor campanha e melhor defesa São Paulo ainda porque o São Paulo tem um probleminha aqui que... Podia entregar o jogo pra derrubar o Santos, você não acha, Lolo? O São Paulo... Você sempre faz a conta, você faz a conta do terceiro, porque dois classificam, né? Então você pega aqui o São Paulo só tá 4 pontos de diferença pro RB Brasil. Então não dá pra classificar ainda. Faltam 9, né? Mas é praticamente, viu? 4. Melhor é que o... É. Aquele timinho lá de... Qual? De Oz, lá. Qual time de Oz? Quem que é Oz? Hoje cairia Aldax e Ferroviária. Que lindo, hein, velho? Que lindo de ver. O Aldax aí não tem. Mas cai, cai só quatro, dois? São quatro. Só dois. Né? Dois. Dois? Dois. Ah, precisa cai se informar direito, né? É. Cairia dois. Cairia o Aldax tá em último e Ferroviária em penúltimo. Ô, Lolo, não é, não é jogo de entregar pro Mirassol e pra Ponte pra atrapalhar o Santos? Só pra dar uma zoadinha. É, quando nós ajudamos vocês pra entrar, você não falou isso, né, ninguém pediu nada. Olha, nossa, que mal agradecida. Aí, tá vendo? Defende agora, RG, vai. É, paga pauzinho pra ver, isso, Tom. É isso. Tá vendo como você é ingrata? Você ouviu eu falando isso, aí? Você não. Os caras tão cogitando. É a mesma coisa, essa avó é tão idiota quanto o Azedão, entendeu? É igualzinho, é a mesma coisa. Domênico, vocês estão cogitando entregar dois jogos. Parece a mesma pessoa, né? E ó, vocês são um time pequeno demais, hein, pra cogitar isso. Ô, Alei, mano, vocês estão mais inteirados na TV. Quem pode falar. O Everton Ribeiro vai pra onde? Eu não sei que eu tô no WhatsApp. Falando aí que o pessoal... Everton Ribeiro? É, você tá voltando pro Brasil. E o São Paulo seria um dos times atrás dele. Mas olha, eu duvido por causa da grana, viu, Motinha? A menos que ele queira abrir mão... É, então, a menos que ele queira abrir mão aí de dois terços do que ele ganha, nenhum clube brasileiro vai pagar o que esses caras querem ganhar aqui. Porque muitas vezes o cara também ele fala isso pra querer ganhar mercado. O cara tá esquecido, ninguém tá falando o nome do cara. Ele fala, pô, quero voltar. Pô, eu tô com saudade do Brasil. Aí chega um clube lá interessado, pega e fala, então beleza, vamos sentar aí pra ver qual que é a possibilidade aí de você assinar um contrato. Eu tenho tanto pra te oferecer. Opa, imagina. Ah, então quanto você quer receber? Não, eu quero receber 4x o que você me ofereceu. Aí o cara fala, desculpa, não tenho como pagar. Então é uma situação muito complicada, ô Motinha, aí tem que tomar um certo cuidado, porque nesse momento o jornalista, ele tá na dele, ele liga pro cara, fala, e aí, você quer voltar pro Brasil? O cara fala, gostaria, ponto. Mas aí até voltar, velho, tem uma série de fatores que tem que pesar também na decisão do cara. Quanto porque uma custa, coisa é o cara pegar e falar, quero voltar e tô disposto a abrir mão de boa parte do que eu ganho. Mas pergunta pra esses caras se eles querem abrir mão. Não, não querem, velho. Dá um beijo aqui pro Edu de Menezes que tá ouvindo, amigo do Alê. Ele pediu pra contar, depois do Dodô, pra ele contar a história do japonês quando teve jogo do Brasil e você tava vendo. Que novo isso. Ah, já foi? Não, aqui acho que não, aqui não foi. Então conta, né? Mas acho que é depois. Depois, agora, Lolo, vai, depois tava, de... tava dizendo o quê? Não, o que é pra fazer aqui? Vocês estão fazendo. Não, porra. Então conta. Não, é isso que... aí. O Edu pediu pra ele contar. Ah. Um abraço pro Edu, Edu, grande repórter. Belo cabelo, né? Não, bonito. É muito bonito. O rosto dele tem um pouco de buraco, né? O André Sanches achou que tinha buraco no rosto. Tem mais buraco que a Avenida do Estado ali. Pernilongo pra picar ali só com atadura e tornozeleira. Não, mas... O que acontece, Dudu? É que nesse negócio de rede social, de celular, de foto, às vezes você não pode frequentar mais alguns lugares, correto ou não? Fica perigoso. Fica. A casa da luz vermelha, por exemplo. Não dá, né? Fica mais complicado. E há muitos anos atrás, uma coisa que quando eu era solteiro, eu fui participar, né? Confraternizar com alguns familiares, principalmente com as primas, né? E aí, foi numa data que tinha do jogo do Brasil. Certo. E eu tava ali, conversa vai, conversa vem, com uma senhorita muito distinta e tal. Nisso chega um... Isso na casa da luz vermelha, hein? Aí chega um japonês, vai lá e me cutuca. Ô, você não é um Alê? Falei, sou japonês, sou eu sim. Pô, prazer, tá, eu gosto do seu trabalho, obrigado. Aí voltei o que eu tava fazendo. Sou daqui japonês, pouco... é ótimo. Aí daqui a pouco veio ele de novo. Falei, posso tirar uma foto com você? Falei, pô, japonês, foto aqui é... Aqui é ruim, hein? Difícil, né? Mas se eu falo não, capaz dele ir lá e tirar a foto ele, tirar lá, né? Ô, japonês, vou pedir um favor pra você. Que nem eu falei, que nem o Neto falou lá no Pimenta Doce. Falou, só não me marca, por favor, o lugar onde a gente tava. Certo. Tirei a foto com o japonês. Daqui a pouco vem, quem que vem de novo? O japonês de novo? O Alê. O filho do RG pedindo Todd, velho. O Alê, você tá no bate-bola amanhã, no programa? Eu falei, tô, japonês, tô lá. Aí volto, eu tô fazendo. Daqui a pouco ele... O cara não queria transar lá, né? Ele queria conversar com você, é isso. Ô, Alê, se você tá no bate-bola, como é que você não tá vendo o jogo da seleção, tá aí fazendo essa coisa? Vem, japonês. Vai pra puto que... Você mandou, velho. Ele foi 5 vezes lá. Já coloquei aqui, história do Alê. Ah, boa. É, hoje teve um jogo, viu, do. É bom pro Santos, viu, Angê? Empate. Ponte Preta e. Ponte Preta e Santo André fora de casa. Santo André 3, Ponte Preta 3, né? É. Então o Santos, até ontem. Até ontem não. Até antes desse jogo. O Santos não dependia das suas próprias forças, porque não tem como jogar com o time da mesma chave. Não joga. E portanto, se todo mundo ganhar, o Santos não classificaria. Agora já tem a oportunidade. Se vencer a partida dele, ele passa a Ponte Preta. Por que que passa? O Santos tem 13, Ponte Preta foi a 16. Se o Santos ganhar, ele vai a 16, mesmo número de pontos da Ponte. Só que o Santos tem um saldo de 5. No critério... A Ponte tem 0 de saldo, então o Santos passa em saldo. Sem contar também, Dodô, que o Palmeiras pega os 3 da chave do Santos. É, então, acho que 2, né? O Mirassol e a Ponte. Não, pega os 3. Ah, mas o último não importa, pega os 3? Né? É. Mas o último não importa porque não porque faz frente pega, pro o Palmeiras Santos. Pega, o Palmeiras pega. Vai pegar os 3 adversários do grupo do Santos. Mirassol, Aldax e Ponte Preta? Ponte Preta. Caramba. E o Aldax já tem 15 mil ingressos vendidos e do Mira e do Mirante já tem 20. Mirassol. E Domênico? Hoje tem o Sou Dono da Bola 8. Que hora que você quer pôr? Como assim, manda? Meu? 7 horas, né? 19 horas. Que hora que vamos colocar aqui no ar? É 7. 5 para 7. 5 para 7? Não, você que manda, pode ser 7 horas. Eu não mando em nada. Eu 7 peço, horas, o barco. Eu peço a colaboração dos senhores. As atrações. As atrações são sempre 19 horas. 19 horas, tá bom. O RG falou, tá falado. Tá falado. RG o RG falou. O RG manda aqui. Ah, não é isso. Não, o produtor-chefe não inventa. Não inventa, né? Não inventa. 19 horas. Deixa o feijão com a Então tá bom. Antes da gente partir para os primeiros ouvintes, claro, o Benjamin tá aqui, mas vai dar um recado, sim, senhor. Vem aqui falar aqui, ó. Vai no microfone lá falar de fricô, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô, é isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, fricou, meus amigos, fricou. Vamos às primeiras ligações de hoje. É, só lembrando mais uma vez que quem ligar pra cá dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Lembrando também que todo dia, dizendo, né, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac oferta no McDonald's. Lembrando também que todo mundo concorre já no final do programa a uma camiseta do Estádio 97. Daqui a pouquinho a gente vai falar também, lembrando que hoje é apenas ouvintes virgens, aqueles que nunca ligaram. Dedinhos. Já já vamos falar da promoção Estádio 97 na pole position. Já já vamos falar do resort. Aliás, o resort vai estar sensacional esse ano, dias 9, 10 e 11 de junho. E a temporada está muito legal essa temporada. Você pode parcelar em 6 vezes nos cheques, nos cartões Visa, Mastercard. Só liga lá, 28964665, já pode até reservar. E se fosse você, já ligava agora para reservar lá o seu quarto, tá bom? Lá no Bourbon Resort. É 28964665. Vocês podem mandar informações por e-mail também. De repente você tem alguma dúvida, né? Você quer retirar essa dúvida? Sim. Manda lá o e-mail, viagens@lotustravel.com.br. Ou você pode ligar também e tirar a tua dúvida no 28964665, tá bom? Vamos lá, primeiras ligações? Sim. Bora. Já já o quadro, os donos da bola aqui, nosso. Quer fazer nosso. Um negócio, mano? Diga, RG. É. Você manda o Marquinhos Gabriel e o Marlone. E a gente manda o Copete, você quer? Não, o Marlone já tá palavrado com o Atlético lá. Ah, mas, é? Mas se não tivesse? É outra fita. Você queria, mano? Não, aí você precisa colocar mais, por exemplo, Copete e Lucas Lima, por Marlone e Marquinhos Gabriel. Então você não quer, né? Ué, encher o saco. Ele ia falar que você voltava ainda mais 2 milhões de euros, velho, não quer? Então você quer encher o saco. Tô dando uma moral ainda pro Sérgio. Então você não quer se livrar do Marquinhos Gabriel e nem do Marlone. Como não quer se livrar? Mas também não vai pôr na porta de casa e falar, alguém que quiser passar, leva, tá louco? Não quer. Se fecha também na RG. Você não quer dispensar o Lucas Lima? Não quer. Vai. Você não pega tanto no pé do Lucas Lima e tudo mais? Ia fazer um favor pra vocês. Não pego no pé de ninguém. Olha, antes da gente partir pro ouvinte, sim. Eu não sei o que aconteceu porque eu não tava ontem aqui. Sim. Não sei o que aconteceu. Mas tem replay. É mesmo? Vamos ouvir. Falou. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? O Ayrton Macedo fez uma pergunta pra você. Bom dia, turma do Morde e Assopra. Marcelo, por que que você saiu do Serginho Groisman? Gosto muito do seu trabalho, parabéns. Ah, cara, que legal, cara. Ayrton da Liberdade. Na verdade, o Serginho, cara, eu fiquei 3 anos no Serginho. Você ficou bastante lá, velho. Eu fui pra fazer um dia, olha que louco. Você fazia com o Rudy, não? Chegou a fazer? O Rudy chegou a fazer Rudy, lá com... O Rudy tá com a gente aqui. Tá com você, lamento. Então, Eu também lamento. Todos lamentamos. Eu também lamento. Você foi convidado pro casamento do Serginho? Mas o Serginho, cara... O Rudy reclama todo dia. Casamento, mas o Rudy, cara, ele vivia chorando pro Serginho. O Rudy, ele acabou ficando amigo mesmo do Serginho. Ele queria ser padrinho de casamento. Ele queria ser padrinho. Não conseguiu nem ser convidado pro casamento. Mas o Serginho acho que não chamou mesmo coisa. Eu vou ser bem sincero, ele me chamou, o Serginho. Eu já tava lá há mais tempo, mas ele falou, não fala pro Rudy. Aí eu tava falando... Olha, que maldade. Domênico, você... Aí, esse replay não é do estádio, é traíra. Replay do Morde e Assopra, pô. Você é traíra. Foi hoje de manhã. Eu passei um maior pano pra você. Você e o Bernardo. Pô, ouve de novo que você vai ver aí, eu fui passando um pano pra você. Gabriel Caçabeito, foi restrito pra 1.500 pessoas. Muito bom! Muito bom! Pô, 1.500, oh, posso falar? É. Tá ligado quando... Mas o Marrom é gente boa demais, hein? O Marrom é irmãozão. Muito bom, hein? Bom, foi, o programa hoje foi muito legal. Tá sabendo. Tá sabendo, quem, ele quem fala perde, assim. É assim mesmo. Tá sabendo. Posso falar? O casamento do Serginho foi restrito mesmo. Pra 1.500 pessoas. 1.500. Sabe aquelas baladas ali que não lota? E eles estavam dando o VIP. Tá. Eles começaram a panfletar na berrine o casamento dele. Entendi. Com os VIP, pode ir. Tá. Ele não chamou a gente. Ah. Mas o Serginho... Chamou o Marrom. Ele ouve todo dia o programa. Aí você fala, Serginho, vamos? Ele... Então, tô com o Tobas lá, pedo. Não dá pra ir, tu pô? Ele não vem. Ele fala que não legal, dá. Legal, mas olha, o programa foi muito legal. Aliás, o Morde e Assopra tá bem bacana mesmo. E você pode ouvir de novo esse programa. Esse programa que foi hoje pro ar, ele reprisa na madrugada de amanhã, né? Logo de cedo, 5 da manhã. É, inclusive, tem uma música que o Marrom fez pro Domênio, que eu fiquei sabendo. Fez. Filho da mãe. Zoando Palmeiras. Fez. Põe agora esse replay aí, essa mulher. Não, eu coloco o que eu quero aqui. Isso é verdade. Vamos pra primeira ligação, 3284-7097. Só ouvintes virgens, né? Vamos lá. Dedinhos virgens. Ó. Que isso? Então ele foi convidado, fiquei puto agora, viu, Domingo? Tá vendo? Tá vendo? Você não sabia essa, né? Mas ele alô? Foi, ele falou se foi no que falou. Não, mas sei. Não tô nem ligando. Não, né? Alô? Tô vendo. Alô? Quem fala? É o Nilo. Nilo? Isso. Nome de rio, hein? Rio Nilo. Exatamente, Nilo Giron. Nilo Giron? Isso. Só isso? Só isso. Quantos anos, ô Nilo? 3.3. RG, eu não vou falar que é a idade de Cristo, nem né? Nem eu, que é a idade do médico. E aí, 3.3 hoje? Ah, me lembra aquela música lá. Qual? Do Fábio Júnior. Música do Fábio Júnior, é? Quando girou o mundo, não tem... Ah, sensacional! Quando girou! E o que eu falei? Girou. Muito bom, muito bom. Porra, ah, muito bom. O ouvinte que falou que tá muito bom. Porra, mereceu o cartão, hein? Não, imagina. Ah, lá, o ouvinte gostou, pô. Você tá louco. A joia do Nilo. É, também. Tem um filme, né? Sim, Indiana Jones. Indiana Jones. E qual que é o bairro que você mora? Ah, o Benjinha vai acertar, ele tá aí? Tá aqui, ó, o Benjinha. Eu! Benjinha. Eu! Bairro Olímpico, tem um estádio aqui perto. Ah. Olímpico? Bairro Olímpico? É do Grêmio, né? É. Zona Oeste! Não, RG. Olímpico lá, não é Olímpico? Zona Oeste, amigo. Amigo. ABC, amigo. Não. ABC. São Caetano do Sul. É ABC, eu falei ABC. Peraí, Motinha, peraí. ABC, acertou. Céu que eu não conheço. Perto do estádio do Azulão. Onde então, tem uma piroca? Azul? Azul não. Solta o azul. É o Smurf. Ah. Então tá bom. E o velho e o time? E o time? primeiro campeão mundial, Palestra Itália. Ah, nós! Nós, com certeza. Aqui, Loki, velho. Opa, só pôr no Google. O Google é o pai dos burros. A FIFA proibiu usar isso. Qualquer um escreve no Google, velho. O Google, Google é pai dos burros. Não, isso é o dicionário. Não, mas lá também é. Também não, é. Quando não você é, tem não. alguma dúvida, você vai não lá, você é, extrai a dúvida. É, no Google, qualquer um pode alimentar não, qualquer não, página. Lógico não, que é. Não. Você tá é, só, de, é só você mudar o URL. De, não, você tá falando de Wikipedia. Não. Wikipedia não, não é? Google mesmo. Não, não. Google mesmo. Não, qualquer um pode entrar em determinada página e modificar a URL e a notícia. É só visitar a sala de Troféu do Verdão e ler o que tá. É, só ir lá. Aonde? Aonde? Vai lá uma hora, lá ver o troféu tá escrito. Aquela taça tá escrito Made in China embaixo, velho. Vai pro inferno. Made in China. Made in China. Lógico que é. Não conhece nem a história. Ah, aí não dá. Não lá dá. Tá escrito Copa Rio, não é Mundial. É, mas o Jules Rimet tava escrito Jules Rimet também. Fica quietinho, viu? É, mas viu? Tá escrito Made in China. Aquilo lá era ouro, né, Paquita? Aquilo lá era ouro, viu, Paquita? Essa época a China não tinha nem sido descobrida. Não, ainda. Imagina. Então tá, fala. Ô, Américo, só uma pergunta. Pois não, faça. Você ainda quer Vanderlei Luxemburgo? Agora já tá com Luxemburgo. O Eduardo Batista. Jamais falei que eu queria ele. Em grande ouvinte, Ale Oliveira. Opa! Domênico. Não, eu não falei nada. Ô, grande ouvinte, queria te fazer uma pergunta, né? Você, porque o palmeirense costuma aprovar, viu, Motinha? Eu aprovo, mas você aprova ou desaprova? Grande Felipe Melo, o causador do Palmeiras, adoro esse rapaz. O Felipe Melo ele tava na dele, velho. Ele tava respondendo a torcida que tava provocando bem, ele. Todo jogo, se for responder todo mundo... É, uma hora pode dar errado. Virar o saque do futebol. Agora, eu mais desaprovo aí os jogadores do Santos. Mas a pergunta não foi pra você. Foi pro Vitor. Falou Cláudio, falou Mota. Tá louco? Então vai lá, Motinha. Tá louco? Ouvinte e Mota, você... Ouvinte primeiro, você aprova ou não? Aprova. Eu acho que o futebol tá muito sem graça, né? Eu acho que o que ele falou é verdade mesmo. É lógico que tem que aguentar... As zoeiras depois. Uma hora o Palmeiras pode perder e vai ter que aguentar. Faz parte. Mas eu acho que é bacana, eu aprovo sim. Mas cadê a valentia dos caras do Santos? E quando foi o Cueva que pôs aí a mãozinha na orelha, e aquilo ali não é nem provocação. Não, e aquilo ali, ô Motinha, não é nem provocação, porque tem um cunho familiar, aquele tipo de comemoração. Acho que é o que ele faz pro filho dele, alguma coisa do tipo. É, apesar no Brasil isso daí ser considerado como uma provocação à torcida. Mas ali eu vi todo mundo do Santos, até o Modesto desceu no campo e quis pegar o Cueva pelo pescoço, que o cara tem 1,5 metro e pesa 45 quilos. Agora o Felipe Melo foi lá e quase balançou lá o bago na frente da torcida. Pô, só foi lá o Bruno Henrique, quase ofereceu um café pra ele ainda. Ô Felipe, o senhor aceita um cafezinho? O senhor gostaria, por gentileza, de açúcar ou adoçante? Ô, o senhor não provoca a torcida do meu time, por gentileza? Aí ninguém pegou o cara pelo pescoço, mano. Por quê? Mas ninguém foi, mano. Você também tá sendo incoerente. Incoerente por quê? Quando foi o Cueva, porque é pequeno, todo mundo quis bater. Aí todo mundo é macho. Quando é o Felipe Melo, todo mundo pipocou. Peidaram na farofa. Mas tem... Mas isso mesmo, isso mesmo. Tem uma explicação. Tem uma explicação. Que cura. Você viu o que ele falou? Não, mas pera um pouco. Pera um pouco. Eu não tô dizendo nem que tá certo e nem que está errado com relação ao jogador de São Paulo. Eu não, tô dizendo isso. O que pode ser entendido ali, o que eles podem ter entendido, e muitas vezes é isso que acontece com muitos que colocam a mão no ouvido e correm para a lateral da torcida, ali da arquibancada, para ficar ouvindo o torcedor, eles entendem isso como uma provocação à torcida. Não foi o caso do jogador de São Paulo, sim, porque ele faz isso em todo jogo, tudo bem. Todo mundo sabia disso. Eita, mas ali eles entenderam, tá bom? Eles fizeram cavar uma expulsão do cara. Com relação ao jogador do Palmeiras, os caras do Santos não foram pra cima, porque todo mundo ouviu que a torcida tava provocando o cara. Falou, e o Cueva ninguém provocou. Entendeu? Ah, não, se liga, RG. Qual que era a provocação com o Cueva? É, foi... Porque o Cueva tá fazendo chover dentro do campo do Santos, sim. Isso é provocação, Mota? Ué, cara, os caras se sentiam, queriam expulsar o cara. Gente, na boa, isso chama-se pipocagem. Isso é macaco velho, você sabe disso. Isso é provocação. Independente de qualquer coisa, a torcida vai provocar independentemente de qualquer time. Ah, é o Cueva, é o Romero, vamos provocar. O torcedor tá lá pra encher o saco do rival. Não, tá certo? O Romero eles agradecem. Não, os caras provocam porque o Romero é monstro. Mas agora o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Valentão que foi lá peitar o Cueva, na hora que o cara colocou a mão na orelha lá e saiu comemorando o gol... Não foi o Valentão que viu o Felipe Melo lá dar uma enquadrada na torcida e zoar e falar o caminhão que ele falou? E os caras ficaram com medo, pipocaram, essa é a verdade. Não é porque, ai, porque ouviram que pegaram no pé do Felipe Melo, então deixaram o cara fazer. RG, jogador é briguento por natureza. Só que ele escolhe com quem é que ele vai brigar. Porque é mais fácil bater no pequeno, Domênico. Quem não gosta de bater no pequeno? Se você tem 15 anos, você pega um moleque de 10 e senta a mão na orelha, você não senta? Agora vai sentar a mão na orelha do cara de 30. E a atitude do juiz também em campo, nesse, né, mano? Caso. Mas o troco... Mas já tinha acabado o jogo, não tinha? Tinha, mas ele pode expulsar o jogador se quiser. Pode, né? Depois do jogo ele pode. Mas ele já tinha saído, já tinha ido embora. Mas, não, ele tava no gramado. Tava no gramado. O Felipe Melo, na hora que ele para lá de fazer lá o gesto lá e a zoeira com a torcida do Santos, ele vai ainda na direção do árbitro e cumprimenta o árbitro. Bom, sei lá, eu achei honestamente, né? Eu achei que um caso foi diferente do outro, né? O caso do jogador do São Paulo, ninguém tinha ofendido o cara, nada, e ele foi lá e meteu a orelhinha lá, né? Chamando. Mas era a princípio, e ele já comemora assim, só que os caras não conheciam. Todo mundo sabe. Então assim, eu acho que ele tem as suas razões, porque é a comemoração dele. No Peru os caras ficaram putos, porque ninguém xingou o cara e o cara fez aquilo. No Peru pode botar a mão, no caso do Felipe Melo, desculpa, hein? Os caras xingaram, o cara falou que ele afundou a seleção. Eu tava vendo ontem, pô. Isso não é ofender. Felipe Melo afundou a seleção. Tá, mas não é ofender. Mas tava enchendo o saco do cara. Enche o saco do cara. Enche o saco do cara o jogo inteiro. Aí o cara ganha o jogo e manda os caras se catar. É o seguinte. É assim, eu acho assim, ó. É que nem aqui no nosso programa. Claro pra todo mundo. Não, eu acho que é igual aqui no programa. Se você brincar, se você tirar um sarro da minha cara, você tem que aguentar que eu tire o sarro da tua cara. Senão não entra. O brinquedo tá lá pra você brincar. Se você não quer brincar, velho, você não entra. Então, mas será que o Felipe Melo vai aguentar quando for ele, a zoeira? Tem que aguentar. Aí também não pode dar pitizinho que ele dá de macho. Não, aí eu vou pegar no pé. Vai ter que aguentar. O Felipe Melo, se o Palmeiras perde o jogo, o Felipe Melo ia fazer isso? Não, ia embora. Não ia, acabou. Perdeu? É lógico, pô. Tá, então, porra, assim, então por que o Santos não ganhou o jogo? Aquele cara perdeu um gol inacreditável? Aí... Tem nome, é Vitor Bueno, respeito. Bora, mas depois daquele perder de gol, aquele... Nossa, hein? Aquele gol que ele perdeu, hein? Hein, Nilo? Minha nossa senhora, hein? O cara perdeu um gol que minha filha, que nunca jogou bola, fazia. Você tá louco, velho. Você precisa começar a garantir o jogo num tempo razoável, né? Deixar pro final é complicado, hein? Mas foi bacana. Mas tá bom, viu? É sinal de que o time, pelo menos, né? Não sei, Alê, se você vê isso. O Palmeiras é um time tão compactado, é um time tão consciente, que ele não tá como outros anos, se desesperava pra tentar. Ele espera a hora certa pra poder dar o bote, cara. É um time que já tá começando a ter um corpo, né, de time consciente, de time que pode ser campeão a qualquer instante. Não teve chuveirinho, né? Exato. É muito comum no final fazer chuveirinho. Também. No jogo na Libertadores contra o Jorge Wilson também não teve chuveirinho no final. O Mota gosta agora de chuveirinho. Santos também não teve chuveirinho, né? Não teve, não. Agora, a pergunta que não quer calar. Próximo jogo ou um tropeço do Palmeiras. Volta o Eduardo Batista pra Cruz, velho? Aí põe crise mesmo. Olha, dependendo da circunstância, volta. Infelizmente, volta. A torcida do Palmeiras é muito imediatista. Porque aliviou, né? O lado dele agora, pelo menos... O Palmeiras está quantos jogos sem perder? O tanque de oxigênio desde dele... O jogo contra o Corinthians, acho que não perde, não é? Então. O tanque de oxigênio está até o talo dele. Ele tinha dois clássicos, né? E olha, só perdeu porque foi um erro grotesco lá do... O último foi pro... O menino, como chama lá? O Guerra. O último foi pro Corinthians? Perdeu só pra time pequeno. Freguês, chupa sua velha louca. Freguês não, não tem nada de freguês. Freguês paga uma rajada aí, sua velha louca. Os senhores são freguês nossos. Paga uma madeira aí. Tem 5 vitórias a mais, é freguês aonde? Não lembro qual foi a última derrota que vocês, chupa. Quê? 1-0 gol do Ju, até nós. É tudo nosso. Não lembro. Para. E memória seletiva, Paquito. É só pegar o antes desse jogo um monte atrás. Memória seletiva, Paquito. Pegar uns 10, acho que lembro todos. Não lembro, então chupa. Ah, você tá de brincadeira, né? Não lembro. Não, mas tenta não. Vamos nos encontrar de novo. O Paulista vai ficar os 4 grandes na final de novo. A gente vai se matar de novo. Tem as quartas de finais, pode acontecer, né? Será que pode acontecer de encontrar, mano? Claro que não, quarta, é dentro do grupo. Não. Quarta de final não tem como. É difícil fazer um programa com o Mota, né? O primeiro pega o segundo da chave. É da mesma chave. Os classificados, o primeiro pega o segundo. Sendo que o primeiro joga. Semifinal sim. Ô, Mota, faz um favor pra gente, vai se enforcar. Agora eu não lembro. Volta daqui 5 minutos, tá ok? Eu não lembro do regulamento, mano, se de repente os que ganham, né? Os que vão ganhando os pontos é que fica aquele negócio do primeiro com quarto, é assim? Segundo com terceiro? Primeiro com quarto, isso mesmo, né? Ou vai ter sorteio? E agora não, já segue o critério. E tem também hoje é agora do Palmeiras, Corinthians. Não, são os únicos dois que estão classificados hoje, Palmeiras e Corinthians. Mas é, lembrando que agora são dois jogos, não tem mais aquele critério de melhor, um jogo só. Né? Melhor. Agora são dois jogos. A chance na pra fase dar, mata-mata. Pra dar uma zebra é muito pequena agora, né? Antigamente a zebra podia acontecer a qualquer instante, porque é um jogo só, né? Sim. Mas, mas o empate é do primeiro colocado, é isso? Ou não? Não, ou não tem? Acho que não tem. A única vantagem é jogar a segunda em casa. É. Agora, o Norberto. E hoje em dia em clássico é importante. Não, vantagem nenhuma. Em clássico. Com torcida única, sei lá. Eu acho torcida que... única, olha, eu acho que em clássico é difícil alguém ganhar fora de casa. Não, eu acho que deveria botar contra o Mirassol o Jailton no gol, viu? Põe o time reserva, o Jailson. É o merecimento dele. Põe o Fernando Prato, já jogou, vai já descansar, bonito. Né? É claro. Pergunta se o Fernando Prato quer sair. Mas não tem que querer nada. Perguntaram isso pra ele. Mas ele vai falar que não. Tempo parado no passado. E o que, que ele respondeu? Não quer. Já descansei demais, velho. É, já faz 5 meses no passado. Ô Norberto, não é questão, não é descanso. É um jogo só. O Jailton é bom. Os caras não querem sair. Pereira, por querer uma coisa. Quem manda é o Amado Batista. Ah, tá bom. Manda o Eduardo Batista. Manda o Amado. Eduardo Batista enfrentar o Fernando Prato. Ah, mas você tá azedo hoje, hein? É, eu não, você que quer tirar o cara não do time. Não quero tirar, porra. É um jogo só. Você é uma, o Domênico tá tirando catota de nariz e não responde o que ele acha. Catota nenhuma, tô com o véio e a véia tão brigando, velho. Que ponto chegou. A motinha fica quieta. Olha aí. Hoje já está mal educado. É, RG, é por isso que eu gosto da RG, viu? Tá mal educado, velho. Cabeça de cinzeiro sujo. Acontece isso com a pessoa. Você deu sua cota. Norberto, você não acha que a vó tá certa? Vai dar saudade, hein? Você não acha que a vó tá certa, Norberto? Um joguinho só? Fala. Grilo. Grilo. A vovó fala com você. A véia. Ela chamou de Norberto. É, então, hein? O Jailton, só um joguinho só. Não, eu acho legal ele, enfim, poder jogar um jogo. Seria bacana isso, sim. Então, tem que perguntar pro Prass. Tem que chegar nele e falar, ô Prass, você tá bem? Tá cantando muito? Tudo bem se descansar um jogo? Se ele falar beleza, dá um joia, joga o Jailton. Duvido que ele não falaria. Metade Prass, metade dor. Vai pro novo amor. Deixa eu renascer. Comigo, Dodô. Não, eu não tenho a menor ideia como canta isso. Nossa. Ai, que feio. Mas tá bom, eu Norberto. Eu não conheço, não sei que... Quer mandar um beijo pra alguém, Norberto? Opa, um beijo pra minha esposa Aline, e pro meu filho Caio, e meu outro filho Marcos. Não vai Marcos, falar eu amo a Ruela? Palmeiras. Hã? É, vai ter torcida estádio 97, no jogo de quarta-feira? Ai, não sei. Não, por enquanto não tem nada marcado aqui, não. Pô, só que eu tento ligar pra vocês há quase 20 anos, não é a primeira vez que eu consigo. Que 20? O programa não tem isso ainda. Eu falei quase 20 anos, 8 anos o programa. Então tá bom. É que louco aí. Beijo, viu, amorzinho? Fica com tá bom, Deus. Tá bom, velho. Obrigado, viu? Vocês são tudo loucos. Que Deus te abençoe, viu? Abraço. Valeu, tudo de bom. É isso aí. O Nilo participando aqui do programa Estádio 97. Antes da gente partir para algumas mensagens, não sei nem se chegou mensagem. Será que já chegou mensagem aqui, não? Deve ter, mano. Tem mensagem. Um monte aí, viu? Tem mensagem. Sim, daqui a pouquinho. As mensagens, mas antes das mensagens, o Mano vai vir com um recado importantíssimo de Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros que você gosta de praticar toda manhã? Ou até mesmo quando você sai direto do teu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, o RG. Ele, antes de chegar na rádio, ele pratica 3 horas de crossfit, cara. O RG, ele tá agora com essa pegada mesmo aí de atleta e tudo mais. Tá com o bumbum durinho, inclusive. Inclusive, o Ale, ele toma banho de manhã, ele já passa esse Bozano Extreme. Sai, vai fazer as tarefas que ele tem para fazer durante o dia, porque a região é um cara muito ocupado. Antes de vir para a rádio, ele faz 3 horas de crossfit, treino pesadaço. Vem para cá e tá cheiroso, cara. Tá cheiroso. Mas é bom esse Bozano aí. O RG é o cara, velho. O RG não dá mole, não. Você acha que o RG vai chegar aqui fedendo? Cheirando lixo? Não, cara. O RG vem aqui cheiroso e sequinho, cara. Isso porque ele oferece 72 horas de proteção. Não o RG. O Bozano Extreme. É isso aí, RG número 2. Você tem uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você tá garantido, RG. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E o cara que for esperto, ó, liga aqui, cara, no Estádio 97, 3284-7097 e diga o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme com uma série de produtos Bozano. Vale a pena falar a frase, hein? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Boa, mano! Esse é o Estádio 97. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E Extra, você merece extra economia. Vamos ver mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, 943530150. Mande a sua mensagem de no máximo 30 segundos. 943530150. Fala, galera do Estádio 97. E aí? É o Sérgio da Vila Curuçá. Meus amigos, especialmente Sombra e Mota. Opa! São paulinos. Vocês têm a informação de quantos ingressos já foram vendidos para o jogo contra as Galinhas? Um grande abraço aí, chupa, mano. Vai tomar de 4 de novo. A galinha. Que é? A sua irmã vai jogar? Vai fazer o que entendendo. Não, porque às vezes tem futebol feminino. Xingar a irmã, juiz. Segue o jogo. Mas peraí, Você xingou a irmã do cara. Não xinguei a irmã. Eu perguntei se a irmã dele ia fazer a preliminar. A irmã, a tia, a mãe. Porque tem o futebol feminino às vezes como preliminar, não tem? No tem lugar. Preliminar tem. Também, que tem. Às vezes é bom. Então. Não foi uma ofensa. Vendido, tá? Às vezes as parentes deles, sei lá, pode lá ser no, que vão jogar. Sim, 16 mil ingressos. Uma torcida única, né, aquela coisa. Né? Tá. 16 mil. Mais uma aqui. Boa tarde, galera do Estádio 97. Aqui é o Alexandre Alves, do Jardim Elba. Dodô, eu queria saber, esse Borra aí, meu, não tá na hora de começar a acertar os gols, não? De quando foi pesquisar mesmo na Libertadores, na fase final? Vamos ver direitinho isso aí, hein, cara. Até o William Bigode fez gol. Valeu, um abraço pra vocês, chupa, mano. Vai pro inferno, compraram carne fraca, velho. Não é isso não. Ele é bom jogador, ele tá se familiarizando com o grupo, ele já fez 2 gols quando chegou. Calma, gente, calma. Claro. O Raí demorou quanto pra se... E depois, que jogador que foi no São Paulo? Não, mas o Raí, vide os caras, era bonitinho, jogador. Né? Então... Jogador gostoso. Bom, eu já não sei. Mas vi de outro jogador. Eu dei um exemplo. Mota tinha paciência. Foi o primeiro disso. Que eu lembrei agora, mas, pô, teve jogador, né, RG? Sim. Que demorou bastante tempo pra se acostumar com o elenco e tal. Careca. Né? Do Careca no São Paulo. O Careca demorou pra entrar, né, Domênica? Não, não sei. Isso é com você. Depois que entrou, você viu? É. Não, você viu? Você viu? Vamos eleger. O senhor é. Eu não sou, não. É, o senhor é. Domênica, senhor vamos eleger o jogador mais bonito muito. De não, todos os tempos. Você fala com o Mota, não é comigo. É você com o Mota. Você não sabe admirar a beleza de homem? Não tem isso. Comigo não tem isso. Recentemente, pra não ficar nessa coisa muito de. O Rodriguinho não tava sendo cobrado pra caramba no Corinthians? Agora tá jogando. É um exemplo, RG. Né? Mas é verdade, ué. Mas o Rodriguinho é monstro, se adaptaram, né? E renovou o contrato agora. Gente. Né, Ale? Tem que o do Palmeiras também que falou. Você acha que o Borja chorou, falou que não estava acostumado com São Paulo. Teve um jogador do Palmeiras, eu lembro disso. Uma história, dessa é uma matéria dele, que ele veio pro Palmeiras. Ele falou que não estava acostumando com São Paulo. Fica de ligeiro com a matéria antes de te falar no ar, né? Porque fica meio vago, né? Você tá onde, velho? Mas você prepara melhor, Martinho. Quem é você na noite, rapaz? Olha, você respeita. Eu sou do tempo que coloca a capa no computador, velho. Opa! Capa no peru. Eu não sou o Batman pra colocar a capa, não. É. Mas olha, a Mulher Maravilha, você acha que o Borja precisa de tempo ou você já tá ruim? Não, o Borja é muito bom jogador, você é louco. Ele vai se adaptar ao time, vai ganhar confiança. Engraçado, o Romero que tem mais gol que o Borja, o senhor mete o pau. Cadê a coerência do senhor Romero Oliveira? Cadê a sua coerência? Que gol ele fez? O Romero é artilheiro da Arena Corinthians, não, Paquito. Um nessa temporada, e ele mete o pau. Esse ano ele fez quantos gols? Mas ele mete o pau, ainda nenhum. Então, o Borja fez 2. Mas é que tá, o Romero é artilheiro da Arena Corinthians, Borra mal tá melhor que o Romero bem. Você é louco. O senhor pega no pé do Romero. O Romero deve ter pegado algum belisco seu. 0 gol. Sei lá. Vamos lá, mais uma. Alguns dias atrás, quando o Wellington fez a piadinha zoando o Corinthians, chamando de ladrão lá, toda a imprensa, todo mundo deu xilique. Semana passada, o Sheik fez uma piada zoando São Paulo, falando que São Paulo entrou em forma meio estranha, eu não vi ninguém criticar, né? É dois pesos, duas medidas quando se trata de zoação contra São Paulo e no corintiano. Mas o Wellington tinha razão, né? Tanto é que o Christian tava falando esses dias que roubaram a aliança dele lá no Corinthians e até hoje ninguém deu parte, né? Aqui é o Iago, São Paulino de São Bernardo. O Wellington não tinha razão de nada. Por exemplo, o Christian se sentiu incomodado. E ele procurou o auxílio ali e acabaram não resolvendo o caso. Né? Mas, por exemplo, esse ouvinte que mandou o WhatsApp, no mínimo ele também deve ter perdido o anel numa balada que ele deve ter. Isso! E ele não achou ruim, ele não fez nenhum boletim de ocorrência. Que isso! Mas é verdade, palhaçada. Tá querendo zoar o Corinthians? Tá querendo zoar o Corinthians? Brincou de passar o Pudim, vai lá cuidar do teu time que tá caindo. Você não é o cara lá, velho. Tomou madeirada. Você não falou que não precisava de dinheiro nem nada. Vai lá cuidar do teu time. Eu quero ver teu presidente ficar felizinho agora que teu time caiu. Ó, o menino aqui, o Twitter só Parmeira, disse que o Evair chegou a ser afastado por... Exato. Por técnica. Verdade. É deficiência, velho. E depois da final, é que... Agora eu lembrei. Bem lembrado do Evair. Em 92, o Palmeiras jogou contra o São Paulo uma final de... Acho que o Campeonato Paulista, acho que foi. Que o São Paulo ganhou do Palmeiras. O São Paulo tinha um timaço, né? O Palmeiras estava ainda... se formando ainda, né? A Palmeiras estava começando a entrar, ainda não tinha entrado, lembra? 92. E o Evair não fez gol lá, perdeu gol, os caras queriam que ele fosse matar embora. Aí no ano seguinte ele ficou e fez aí ele. O maior centroavante da talvez nossa história. Talvez tenha sido um dos maiores que a gente viu. Pra mim foi o então, maior. Gente, calma, calma. Ah, o César jogou. Calma. Pô, e o Palmeiras nem tá precisando. Ah, mas tá indo bem, Domingo. Tá, e tem os caras que estão fazendo o cara nem tá precisando. Calma. Claro, claro. Gente, calma. E você essa viu, hora tem que ter paz. Eu sei, né? Essa hora precisa ter paz. O cara, porque o cara tá, tem que ter tempo pra trabalhar, velho. O time tá certinho. Tá indo bem, não tá perdendo. Centrado. E quando você precisa que ele não tá conseguindo fazer gol, o treinador tá colocando um outro cara que tá fazendo gol. Sim, tá ganhando o clássico, tá indo bem na Libertadores. Ô, Lolo, você não acha? Você acha que o Evair foi o maior centroavante da mas, história do Palmeiras? Isso já é do torcedor. É do torcedor, ô Mota. O Palmeiras, o palmeirense e o corintiano são muito parecidos. O cara não começa a não marcar gols, nem o já pega no pé. Não dá o tempo, São Paulo né? Já não. O São Paulo tem aquele tempo. O São Paulo ultimamente tá assim. Ah, não sei, viu? Mas aquela história, eu acho que o Palmeiras está muito ansioso. Foi o Gilberto de São Bernardo, viu? É, que lembrou rapaz, toda hora tem ansiedade, pô. Você não acha, Lolo, que o Evair foi o maior centro-ataque do... Centroavante. Da história. A gente discutiu semana passada. Do maior? É. Eu não sei, de Brasado, gols hein? Eu não lembro. Eu não vou ser... Não tô dizendo de fazer mais de gols? De tudo. Vovó, teve bons centroavantes lá, vovó. Mas eu lembro no lado escuro. Olha, você lembra de... Ó, eu não lembro do César Maluco, César, mas falaram que ele jogava muito. César, Leivinha, pô, os caras faziam o Leivinha era atacante também, né? Mas não era centroavante, sim, né? Mas eu não sei se vocês receberam a circular, que eu recebi aqui, que a gente tá proibido de fazer... Seleção de todos os tempos. A gente já fez. Depois que o Mota falou que o Ronaldão era melhor que o Dario Pereira e o Oscar. Então, primeiro, eu não falei isso, eu devia se informar melhor. Ai, eu tava no programa. Então, você devia se informar melhor. Eu tava no programa quando a você escolha colocou. É de cada um. Se a seleção é minha, eu coloco quem eu quiser. Nossa, não quem você quer. O de César ficou agora, maluco. Agora, se você tá querendo lamber o ovo do Benjamin, nossa, tem que fazer melhor. Isso, o que é isso? Mas por que você tá sem ter o risco de fazer isso? Porque a palhaçada. Sim, entendeu? Graças à sua escolha, a gente não pode mais fazer seleção aqui. Então, você escolhe a sua, escolha a minha, velho. Ronaldão melhor que o Oscar e Dario Pereira. Oh, deixa o de César quieto aí, tá ok? Fica quieto aí. Bom, o Mota tá bravo com vocês agora. Vamos lá, tem mais mensagens. Vamos lá, aqui mais é pedrada, mensagens. Aqui também. Mensagens de WhatsApp que chegam em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa tarde aí, rapaziada. Sou o Vinícius de Guarulhos, palmeirense. E eu queria fazer um pedido pra vocês hoje. Se o Ayrton Senna tivesse vivo, ele completaria mais um ano de vida aí. Ele faz aniversário dia 21 de março. Anos, então hoje. 57, eu acho. Queria 57. Pedir pra que vocês reprisassem aquela narração mitológica do Rômulo Mendonça, o dia que ele esteve aí Foi muito emocionante. Rômulo, sabendo bem, né? Um abraço pra todo mundo aí. Duas situações. Rômulo Mendonça. Primeiro que, não foi Rômulo Mendonça. Foi o Everaldo. E segundo, claro, né? Se ele tivesse vivo, ele comemoraria mais um ano de vida. Agora, ontem no Bem Amigos, Galvão, a gente pode reprisar. Tem o Galvão aqui, narrando LOL. Vamos reprisar um negócio legal aqui, quer ver? Pera enquanto aí, você acha aí, Domênio. Vai. O Galvão, ontem narrou LOL. Como é que chama? É League of Legends, né? É isso. Que é um jogo, Domênico. Online. Jogo online, que os manos estão ganhando inteiro, mó grana, velho. É milhões. Ficou tão bom que eu achei que ele fez gravado aquilo, velho. O cara chega a ganhar 7 milhões. É, eu sei. O molecada ganha dinheiro. Assim? É. Ele narrou vivo. É jogador. Que? É jogador disputado do mundo inteiro. Tem uma RG, liga e tal. Tem um jogo chamado Counter-Strike, que os caras, por exemplo, na Suécia, os caras são apresentados quando são contratados igual futebol, no estádio lotado. Igual, Faz embaixadinha com mouse. Joga o teclado nas costas. Nossa, sacanagem. Vocês não foi no porco? No final do teve LOL, a final do LOL aqui, mas é só na metade do estádio, né? É. Bom, vamos ver então aqui. O Everaldo teve aqui, né? Infelizmente não tava nesse dia, né? E ele narrou aqui a vitória do Ayrton Senna, que também ele falou que ele era louco pra narrar isso. Fórmula 1 e... Não é isso a história? Mesmo, teve oportunidade. E não teve oportunidade. E aí o Benjamin pediu, falou, então faz aí, faz uma narração, tá? Se emocionou no ar? E o Everaldo depois disso aí se emocionou no ar. É. Vamos ouvir então, porque o ouvinte pediu e o ouvinte que manda aqui, vamos lá. 24 de março de 1991, Ayrton Senna com a McLaren abre a última volta do Grande Prêmio do Brasil. Público de pé no circuito de Interlagos aqui em São Paulo. Ele deixa para trás o S do Senna. Ayrton vai quebrar um tabu, vai realizar o sonho. A primeira vitória no Grande Prêmio do Brasil. A reta oposta fica para trás. Ele vai no miolo do circuito. Ricardo Patrese com a Williams na segunda posição se aproximando. Senna nas últimas voltas apenas com a sexta marcha brigando com o carro da McLaren. Deixa o bico de pato para trás. Agora faltam três curvas e a subida dos boxes. Ricardo Patrese vai se aproximando. É a última volta do Grande Prêmio do Brasil no circuito de Interlagos. Aí vem Senna, aponta na reta dos boxes. Vai McLaren, vai Brasil, vai Senna! Vai Ayrton Senna, vencedor do Grande Prêmio do Brasil! A explosão de Senna no cockpit da McLaren. Finalmente Senna vence em Interlagos! Depois da desclassificação em 1988, depois da batida em Nakajima no ano passado, quando a corrida estava ganha, Senna bateu com retardatário. Tantas tentativas, tantas frustrações. Finalmente, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio do Brasil! O público invade a pista, o carro para, Ayrton Senna nos braços do povo em Interlagos! É, rapaz, foi isso daí mesmo, hein? Que momento, hein? Foi bem legal, Speed viu? 285. E o Senna que era corintiano, né? Ó... E tem baita, até, cara. Esse é legal também, esse áudio aqui, já que a gente pegou de Fórmula 1 e vamos ter aí a promoção do Estádio 97 na pole position, né? Que o estádio vai levar você pra assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. É. Tá certo, mano? A gente tá colocando aqui o nosso Fórmula 1 e você vai anotando quantas vezes passa o Fórmula 1. E aí no dia, que dia que é? 24. 24 é o último dia que vai passar o nosso Fórmula 1. Dia, aí depois no dia 25, que é o próximo dia, o primeiro ouvinte a participar aqui no 32847097, respondendo corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar a qualquer dia do programa. Pega. Se o cara falar certinho, ele ganha. Mas esse ele do áudio ganha valeu? Viagem. Esse do Everaldo valeu ou não, né? Não, do Everaldo. Pode não. Rolar a dúvida, né? Não, esse do Everaldo não valeu. Mas não teve aí Fórmula 1. Você é muito burro pra rolar passou? A dúvida, né? Não passou. Ah, nossa, que porrada. E olha, você vai com um acompanhante, área VIP, curtir o GP da Catalunha. Um dos melhores GPs aí do mundo, tá? De Fórmula 1, né? E mais, passeios por Barcelona, toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Você vai com o Bar aqui, viu? O Bar vai junto com você. Pilotar. Vai ser muito legal. Então, olha, presta atenção aí, tá bom? Anote. O regulamento completo você encontra no nosso site, 97fm.com.br/poleposition. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse o nosso Facebook, viu? CataluniaExperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma das nossas lojas. É a promoção Energia 97 na Pole Position. Seguinte, tem um áudio aqui bacana. do Ayrton Senna, já que falou de Ayrton Senna, estamos falando de Fórmula 1. Ele dando uma volta e ele narrando. Interlagos. Interlagos. Olha que legal, ó. Damon Hill completa a 11ª volta, ou 18.270. É a sua melhor volta, mas ele permanece na 6ª posição. Vai na 12ª, dessa ele tem que voltar para o box. Está praticamente terminando o seu treino, Damon Hill. A 10 minutos do final. Na hora oficial de treino que nós temos. Não se esqueça amanhã. Não se esqueça que amanhã de 13h nós temos o segundo treino. Ayrton Senna vai deixando o box, hein? Ayrton Senna vai voltar para a pista. Ayrton Senna vem para tentar baixar ainda mais o seu tempo. Ele que tem a pole position provisória com 16.386. O Senna vai explicar a volta. E a gente começa a entrada da pista pela saída oeste do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, com toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha, da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha, nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente. Outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho. Terceira, quarta, quinta marcha. Uma curva bem veloz, bem difícil. Agora freada para a entrada da subida da reta em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência. Essa foi de arrepiar. Pra você que legal, gosta, né? Legal, né? Pra muito quem legal. Gosta de Fórmula bacana, 1, bacana. Realmente uma coisa sensacional, fantástico. Boa. Mesmo, né? Bacana. E você vai ter essa oportunidade, hein? Oportunidade, eu vou dizer que é única, viu? Você curtir um grande prêmio, estando lá, né? Área VIP, ainda, sensacional. Cataluña, olha. Bom, vamos lá, mais uma mensagem e já vamos ao quadro Os Donos da Bola. Vamos lá, última mensagem do nosso WhatsApp. Na boa, tá pra nascer um cara mais incoerente do que esse Mota, cara. Tá de brincadeira. Quando é o Felipe Melo, faz o... Eu sou palmeirense, hein, mas o Felipe Melo foi lá, zoou os caras mesmo. Daí ele fala, não, mas não tem problema, ele não provocou, não. E ele fala as coisas, mas é normal, o futebol tá sem graça, precisa disso. Agora, quando é o Vampeta, que faz o ano São Paulo, o futebol tá sem graça, aí os caras levam pro lado pessoal. É. Aí, não, porque o Vampeta é sem graça, esse cara é idiota. Meu, cadê a coerência desse Mota aí? Pelo amor de Deus, hein? Então deixa o palmeirense moldou, você é nice. Tá bom, o doido, pega o lencinho pro Mota limpar o olho. Deitou no Tonho da Lua. Então, Mota bicama, deita um, agora, deita era, dois. Tomar uma lapada agora, tem que ficar de boa, né? Tomar lapada. Quando eu puder me defender, pode. Né? Deixa o Mota se defender. Bem, em nenhum momento eu vi o Felipe Melo, né? Querendo zoar o São Paulo, chamando o São Paulo de Bambi, nem nada. Não tem nada a ver com isso. É Bambi, o que esse idiota faz, o Pudim... É bom, né? O pudim de cachaça. É bando, é borboleta. Faz. Tem que comer, né? Ele faz essas brincadeiras de idiota. Cala a boca, é meu. É bando, é borboleta. O pudim de cachaça, o que ele faz, né? Ele ataca a instituição de São Paulo. E ele é um grande idiota. É diferente, dá pra ele. Você gosta dele, dá pra ele. Calma. Tomar uma bala na lomba. O advogado do Vampeta tá cheio aqui, mas você é mais um só. Então... Quem gosta do idiota que fica com ele. Um abraço pro velho Vamps. Né? Então dá pra ele. Você gosta da média com ele. Não, não, madeirada. Agora, esse trouxa é diferente do Felipe Melo que falou. Mas falou na brincadeira. O Vampeta é brincalhão. Pô, queria mandar um abraço. Ô, mano, o Vampeta, via Mauro Betting, ele mandou um áudio xingando, brincando. Ele gostou da imitação. Então essa eu posso fazer a vida inteira. Um abração pro velho Vamp. Gente boa demais, hein? Sangue bom. Essa eu não preciso ter medo. E o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro. O outro falou no Rio. É, Rude, tá ok. Um abraço.

aproveitando essa sua história mentirosa, eu quero falar pra você que perdeu seus pontos na carteira. Mas você quer voltar legalmente a ter carteira antes do tempo? Então, contrate o esquemão, né? Que é um esquema ilegal, legalizado. Essa que é a verdade. Até o Sérgio Malandro aprova. Vamos aí pro depoimento do Serginho. Ha! Baita depoimento. Diga-se de passagem. Grande Serginho Malandro. Acesse aí, ó. esquemão.kit.net. Ô Neto, nós estamos com o Tite aqui ainda, né? Na escuta, ele tem que dar o treino agora. E preste o programa, já tem o diretor. Se quiser, você manda o seu currículo vital aí. E aí, eles analisam aí o grande Jorge Saad, grande bacana, dono da Band, que também é dono de praça. Essa que é a verdade, né? E vamos terminando aqui, mais um. Eu sou o dono da bola, que eu tô ficando sem voz já. Até porque eu tava com as primas ontem. Grande Robertinho Muda aí, obrigado pelas primas. Ô Neto, peraí Neto, ô Neto, mas e o Tite aqui, Neto? Manda um abraço pra ele, valeu, Prédio. Sensacional, cara, muito desprezou. Bom. Olha, esse é o melhor quadro do Rodney Landotti. Boa, Rodney. Boa, Rodney. Muito bom, mano. Valeu, mano. Isso é lindo. Eu me levo bem. Olha só, deixa eu falar todos do Extra aqui. Mas esse é top demais. No Extra, olha só, a Páscoa é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então pode fazer a sua lista de ovos e bolos aí de Páscoa, chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes e parcelar tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra, hein? E aproveite, viu, essa oferta maluca que o Extra preparou pra você. E é só amanhã, hein? Presta atenção, ó. Chocolate Hershey's Kisses, 200 gramas, de R$21,94, por apenas R$12,90, RG. Você não pode perder essa, hein? De R$21,94 sai por apenas R$12,90. Lê o preço direito. Isso aqui que tá aqui, gente. Tô falando pra você, ó. E olha que legal, hein? Nas compras acima de R$60, em chocolates, ovos, bolos de Páscoa, você vai ganhar um vale ingresso de cinema. Como assim? Você pode conferir o regulamento lá na loja. Vai ganhar um vale ingresso de cinema. Esse preço? Exatamente. Se você comprar acima de R$60, pode ser chocolates, pode ser ovos de Páscoa, bolos de Páscoa. Você ganha na hora um vale ingresso de cinema. É louco. É, meu amigo, Páscoa com economia no Extra. Aproveite. Você merece Extra Economia. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa. Vamos lá para mais ouvintes participando, 32847097. Tem ouvinte, aliás, ouvintes virgem, hein? Vamos lá, tem ouvinte para participar agora aqui, ó. Opa! Opa, passou! Passou mais um, hein? Passou mais um. Unha. Oba, passando aí. Oba, opa. Olha, ó. Aí, ó. O cachorro beija. Olha o cachorro beija aí. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo, Domênico. Beleza, Marcos do quê? Marcos Roberto Moreira. Quantos anos, ô Marcos? Hoje, 4.1 RG. Mas hoje? Faz aniversário hoje? Não. Esse ano, 4.1. Ah, esse ano. Mas vai fazer, né? Exatamente. Daqui um mês. Então calma, segura, velho. Já quer ficar mais velho antes? Caramba, velho. Liguei mais de 70 vezes aqui. O cara quer ficar mais velho antes, velho. Tá vendo? Só hoje. Porra, hein, Ale? Tá vendo, fera? Daqui a um mês, o cara já quer que Mas tenha. Hoje, então, hoje é um dia, hoje é um dia... Hoje é um dia... Que ele marcou as histórias, entendeu? Ah! Hoje é um dia. Conseguiu. Isso é cantar capital. Hoje é um dia. Parabéns, Aldinho, aí. Aliás, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O Ricardo, Dinho, que baita... Que baita show, pra falar a verdade. Os caras tremeram no navio ainda. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Pra quem não foi no navio, o RG tava lá, o Moto tava lá, eu estava lá, o Rudy Landucci estava lá. Foi um baita do show. Os dois. Na verdade, a banda do meu show, os caras são muito bons. Os caras amaram os shows, né? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Os caras do Capital, isso é uma coisa impressionante. Eu tive o prazer de... É isso aí, moçada! Antes do show, eu fui entrevistar o Dinho, né? Sim. Lá no camarim deles, lá e tal. E ele tava numa euforia desgraçada pra fazer o show, cara. Foi muito legal. Ele chegou lá fora. Foi muito legal. Muito legal. Quantos caras ele falou? E eu falei com ele, e o Bruno, que é o produtor lá, o cara que é o... o cara que manda lá no Capital, e falou que em breve eles vão vir aqui no Estádio 87. Ah, vai bater um papo com nós. É legal. O Binho. É o Binho. É o Binho. Quem? Foi o Binho. Binho é o produtor. É aquele que te pegou. Olha, oh, o respeito. Legal. Duas horas e 20 de show, maravilhoso. Senhor Kiko Zambianchi. Você lembra que ele falou isso no DVD? É, ele falava. Os caras fizeram tremer o navio. Aliás, aquela música é sensacional. Não, eu posso falar. Nossa Senhora. Incrível, muito bom. Eu tava até aquele momento ali, Domênio. Ô, mano, eu tava no navio de boa. Eu falei, depois dessas músicas, eu falei, vou pegar a mina horas aqui. E 20. O mano que não foi nem o Alê, eles fizeram 2 horas e meia de show. Aí sim. Isso 2 horas e meia de show, foi meu mesmo, amigo. Foi mesmo. Foi isso aí, ele falou ainda no final. E mandou um Cássia Heller no final ainda. Aí é moral, hein? Brincadeira. Capela. Capela. Fizeram... O navio inteiro cantando. Não, ele mandou... Fizeram tremer o navio. Mandou o Charlie Brown. Mandou o Charlie Brown. Mandou Legião Urbana. Tempo Perdido. Foi. Muito olha, bom. Foi e de muito... mim, ninguém fala nada. Ah, o seu show foi... O seu show também. É sensacional também, né? RPM também é bem legal, né? Obrigado. 1 hora e meia de show, né? Olha, foi muito legal. Bom, ô Marcos. Show. Opa. É, o bairro já falou? Não. Ainda não. Qual é? O Beijão tá aí hoje, né? Tá aqui, olha, olha. Mas olha, esse ele não ia acertar nunca, Vila Pestana. Vila Pestana. Fica em cima dos olhos, né, velho? Ah, sensacional! Que eu não ouvi isso. Você trabalhou no Estádio 97, né? É perto da... Perto da Teodoro. Você trabalhou. Viu? Perto da Teodoro, amigo. Perto da Teodoro? Pestana, músicos. Não, não. Você trabalhou no Estádio. Viu? É o que eu conheço. É o programa, amigo. Norte, velho. Que é Zona Norte? Zona Norte, amigo. É, o Marcos? Não, Zona Oeste. Osasco. Osasco. Nada a ver com Zona Norte, pô. Tá sabendo legal. É o mundo de Oz. Fica mais fácil imitar o Benjo. É o mundo de Oz. Então, já aproveitando aí, Domênico, dá um salve aí para dois amigos que ouve todos os dias indo embora. É o Fábio, palmeirense, e o Periquito Sem Freio, corintiano. Periquito Sem Freio? Opa, esse é o Domênico que gosta. Periquito Sem Freio. Esse é o Domênico que é curado, então. Não, é o Aguinaldo, menino. Ó, Aguinaldo, tá confundindo, aí. Hein? A Domênica gosta de peru com fricção. Não. Você puxa pra trás e ele volta que nem louco. Isso! Ah, não! Ô, Marcos. Ele vai falar assim do Dodô. Não falou comigo. Domênica não sou eu. Sou Domênico. É? Desculpa. Tem uma música chamada Domênica que estão me mandando. Pode fazer o que você quiser, Domênica, mas não é eu. Domênica! Sua cabeça pelada. Não sei o que você tá falando. Sua camisa branca. Domênica, eu achei que sua lapa avantajada. Domênica, pra mim, sempre foi a mãe dele. Ah, não. Sempre foi, eu achava que era. Não só vai mexer dela. Nas minhas gavetinhas, não. O que é? É? Tá amanhã? Ah, não posso confessar. Ah, mas... tá bom. Desculpa. Alê, você é locutor esportivo. É, mas não. Mas... Alexandre, você é comentarista esportivo. É brincadeira, amor. Tá bem amor, com ela, né, velho? Depois que você não levou ela pro navio, você tá bem com ela, não tá? Deve tá legal, deve tá com uma moral, né? Ainda tá com limão. Depois que ela olhou a conta, depois do evento que ele fez pra ir no navio, ela ficou tranquila. Não, mas isso não pagou. Não, mas o Ale deu um presente pra ela. Pagou, né? Tá com limão. E aí ela via as fotos lá no cada um, né? Cada vez que o Instagram subia. Apanhei mais que o pandeiro do Ronaldinho Gaúcho. Tá com limão, né? E hoje é aniversário do Ronaldinho Gaúcho, não é? É, 37 anos. Ixi, ó. Tem que levar ela na festa da véia, o Black Box, ela vai gostar. Ele podia se dar um presente e parar de cantar, né, Ronaldinho? Por favor, obrigado. E o Marcos e o time? Então, o time é o que fez o Brasil ser reconhecido mundialmente, né? Corinthians. O Brasil, é antes Brasil, esse time, depois esse time. São Paulo. É o Corinthians. Parou a guerra, pô. Que o time parou a guerra. É o Parmeira. Quem parou a guerra foi o Peixe, velho. Para, vai. Aê, RG. Então. Parou guerra porque acabou a pólvora, velho. Vai te catar, os caras foram buscar mais. Aí o César aproveitou, foi lá, os caras foram do Caldo Santos. Ô, fera. Fala, RG. Assistiu o jogo contra o Palmeiras, velhinho? Opa, claro. Infelizmente eu não pude assistir, velho. Tava em alto mar. Diz aí. Então, mas seu comentário de ontem tá totalmente correto, RG. O time jogou demais, o Palmeiras achou 2 golzinhos ali. Esse negócio de falar que o Palmeiras foi equilibrado. Chupa. Que quanto foi o jogo? Tem bolinha pro ar. Quanto foi? Quanto que acabou? Deixa ele falar, peraí. Não. E quanto acabou o jogo? Quanto foi? Não, exatamente. Só ganhou ou não? Pro Palmeiras. Ah, nós ganhamos? Então chupa. Ganharam. Então chupa aí, trouxa. Não, Catsu. Trouxa não. Deixa o cara falar. Mas é um trouxa carinhoso. Ah, bom. Nada de. Arregou, RG. Fala, velho. É nóis, irmão. Nós. Fica tranquilo. É brincadeira. Fala, fera. Não, tranquilo. É nóis. Os caras acharam dois gols naquele dia, a gente jogou demais. Eu acho que o Palmeiras, o Prass nunca mais faz isso na vida inteira dele. Jogou muito, a gente sempre fala que o Prass só joga contra o Santos. Jogou muito, hein, cara. Mas o Prass tá ali pra isso, né? O que o pessoal tá ponderando é que o Santos é o segundo jogo que ele joga com o time completo, pô. Sim. The Strongs e agora contra o Palmeiras. O que eu penso, embora não tenha assistido o jogo, mas é muito diferente. E o que eu... ontem lendo e vendo comentário nos programas esportivos, o que me pareceu é que o Santos jogou muita bola. E o Fernando Prass, as defesas que o Fernando Prass, elas fizeram a diferença do placar. Exatamente. Mas também pesou muito os gols que o Santos perdeu. Né? Exatamente. Porque pelo que eu ouvi, o primeiro tempo o Santos atacou muito, né? Chutou muito, tentou muito. E o Prass, pô, foi o cara. E ele, lógico, o Prass tá lá pra isso. E o Vanderlei também. Né? O Prass tá lá. O Vanderlei foi no primeiro tempo. Vladimir. Vanderlei tá machucado. É, o Vladimir. Somente no primeiro tempo. Segundo tempo só deu Santos. Sim. E o Vladimir também. Agora, as defesas do Fernando Prass, o grau de dificuldade das defesas do cara, pô, um negócio louco, impressionante, né? Eu só vi as defesas, eu só vi os melhores momentos. Não, o jogo todo, essa historinha de falar que o time Palmeiras equilibrado é pra boi dormir, pelo amor de Deus. Os melhores momentos, e então o cara fez defesas ali, maluca, cara, um negócio de louco mesmo. No final o jogo foi sensacional, ali quem ganhasse tava de bom tamanho. Então foi isso. Mas pelo segundo tempo que o Santos fez, o massacre que o Santos fez em cima do Palmeiras, mereceu um resultado muito melhor. Então foi isso que eu disse. Então, aí entra aquele fator, né? Não adianta você ter, e é isso que eu sempre discuto, você ter 90% de posse de bola, você chutar 350 bolas no adversário e não concluir, né? Teve aquela do Ricardo Oliveira, que foi pro travessão, poderia ter tranquilamente entrado, não foi. Teve aquela do Vitor Bueno, que a bola quica e ele passa, porque é uma bola cruzada para ele só chapar. Não, pior que o Nilson, aquilo ali, meu Deus. Né? Era uma bola só para ele chapar. Agora, tem o fator sorte. Agora, o mais... Mas o Santos está no caminho certo. Então, o ponderante é isso o também. O mais importante de tudo isso, dos três clássicos que o Santos perdeu agora... contra o São Paulo foi ridículo. A torcida... Mas é um momento que não vale nada, RG. A gente vai classificar. Esses três joguinhos aí, não vale nada. É só os três pontos que a gente perdeu. Eu sei, mas eu só quero chegar no fator torcida com relação aos clássicos. A torcida tá própria... em demasia. Não precisa de cobrar tudo isso, não. E a própria mídia, né? A própria meia dúzia. O Mano fala aí do time do Santos agora. Porque ele quer derrubar o Dorival Júnior. Ele tá doido de Dorival de Corinthians. O Mano... Quer o Dorival perto do Carinho, velho. Quer o Corinthians. O Mano é o maior traíra. Ele mandou o Dorival... Ele mandou o Dorival andar em cima de um tapete. E aí, ele tá com a pontinha do tapete bem amarrada na mão dele. Eu sei. Exatamente. Eu saco esses lances. Ele tá querendo jogar o Dorival na lama. Não, pelo contrário. Eu entendo. Eu tô repercutindo uma insatisfação da torcida do Santos. Não, meia dúzia da torcida. Integral não tá pedindo. Então, a torcida. Tá então, repito. Mas qual meia dúzia? Aquela que vai no estádio? Não. Isso, 5 mil? Aquela que vai no estádio. É o que cabe ali, pô. Não é o que cabe. Eu repito. Você não falou isso pro Mano Brau daquele dia que ele estava aí? Ele falou, prego. Você não ouviu ele falando que ele não é a favor? Pera aí, Franga. Franga, se toca. Eu precisei falar. O próprio Mano Brau, ele falou aqui que ele não admite o Santos jogar na baixada, porque ele falou, vai jogar pra meia dúzia de gato pingado. Lá, quanto que nem pra jogo vai. Cara, é verdade. A gente quer da capital ir lá, quanto gasta com R$300, pô. Então, Paquito, então não preciso falar. Se ele falou, vou zoar pra quê? Ele próprio falou. Então, mas depois que a torcida só tem 5 mil, é o que dá lá? Ué, foi. Não, peraí. É o que cabe na Vila Belmiro, a capacidade é 15 mil. É. O Felipe Melo deu uma jorrada em vocês no final do jogo, falando o seguinte: falou isso aqui é Caldeirão, com 4 ou 5 mil. Ele deu ao final do jogo pra que nenhum jogador percebesse a situação. Porque no momento do gol ele foi atrás da torcida. Como não? Ele dançou na frente de vocês, ele sapateou na cara de vocês. No bolo dos jogadores ali. Ele não dançou na frente da torcida. Na saída do intervalo, você assistiu o jogo? Você assistiu o jogo? Foi em cima, lógico. Na saída do intervalo ele fez o quê? Ele dançou na frente do túnel ali que ele desce pro vestiário ou não? Ah, então dançou. E os jogadores do Santos foi pra onde? Tava no mesmo túnel? Não importa, os caras sabem, os caras vêm. É que ninguém do teu time quis peitar o Felipe Melo. Não, vamos falar o que realmente aconteceu. Eu tô falando o que aconteceu. Acabou o jogo. Todo mundo viu o que o Felipe Melo fez. Do gol, não tenta passar pano, não. Os caras pipocaram pro Felipe Melo, Paquito. Lógico que pipocou. Pipocou sim. O bagulho é o seguinte: chegou lá o Bruno Henrique, porque viu? Porque jogador é todo enfesadinho. Se fosse um pequenininho lá que tava lá, o Dudu, por exemplo. Se é o Dudu zoando a torcida do Santos, eu duvido que não iam pegar ele pelo pescoço. Aí o jogador é machão. Bem, quando pega um cara de 1,5m, todo mundo é macho. Pegaram o Felipe Melo lá, todo mundo pipocou pro cara. Ninguém foi pra cima do cara. Pro Cueva é fácil, né? Mas não é o que aconteceu. Quem pipocou mais? O Santos pro Felipe Melo ou o Rudy pro Mano Brown? Não, o Rudy não. O Rudy, ele tava aqui com... O Rudy é sensacional. Tá, ele parecia a mudinha do Pantanal da novela. Vou pegar esse Felipe Melo aí, encher de porrada. Ô, Zedão, mostra aí quem manda aí, Zedão. Não vai mostrar, entendeu? É um bando de otário. Ué, tá pedindo arrego pro cara? Você não aguenta discutir não, prego. Pera aí, rapaz. Ô, juizão. Ó, nenhum desses caras aqui tem diploma de jornalista, entendeu, ouvido? Mas eu não vou perder meu tempo, não. Ó, velhinho, eu só queria concluir com relação à torcida e em relação aos clássicos. Uma coisa foi o comportamento do Santos contra o São Paulo. Outra contra o Corinthians. Corinthians estava com o time praticamente misto. Mas era Santos, não era Santos? Cadê o melhor elenco aí? E diferente. Bom, primeiro que nós nunca dissemos que tinha melhor ele elenco. Ele disse, esse cara disse. Não, ele não falou nada. Não disse nada disso. Melhor elenco, ele não falou nada. Ele falou em redes sociais. E outra foi o comportamento do time contra o Palmeiras. Então, a linha de raciocínio é essa. A expectativa é com relação a esse time e que consiga ficar azeitado, acertar os gols, que não pode continuar errando do jeito como está, porque cria muito, entendeu? E avançar nas competições, cara. É só isso. Perfeitamente. Entendeu? É isso que... É só um recadinho pro Felipe Melo, RG. Desculpa atrapalhar o esclarecimento, muito, muito bom. O que acontece é o seguinte: não estava cheia a vila, porque joguinho pequeno desse, Palmeiras é totalmente freguês quando vai lá, não tem mais graça assistir o Palmeiras perder. É evidente que você falou besteira, não é? Então toma um cartão vermelho pra você. É vermelho? É, já tinha amarelo. Vai, ouvinte, faz a minha aí. Tchau. Não pode, isso é uma outra situação. Seis anos sem ganhar, mas nós já ganhamos várias vezes lá. Agora eles não ganharam de nós no nosso estádio. Essa é uma outra situação. Ganhamos ontem, dane-se, chupa. Tem que falar, tem que botar os mangueirinhos. Domingo, não tem não. Chupa, mané. Tomaram de 2-1, mané. E outra. Ah, mas jogamos melhor. Quanto foi o jogo? 2-1. Esse ano, tomaram o ferro do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Perdeu pra todo mundo, não tem que falar nada, não. Bilu-bilu. É bilu-bilu. Bônus round. Bilu-bilu. Vai se ferrar, eu. Eu fico muito bravo. Eu fico muito... Vocês são o carro do Street Fighter, rapaz. É. Ó, eu fico muito triste com esse papo dos palmeirenses. Eu também tô triste. Nossa, tô tão triste. Você não vê como eu tô triste aqui hoje. Nossa, tô tão triste. Tô tão triste. A gente deu a Copa do Brasil, os caras vêm de agradecer, os caras ficam com o mimimi. Vocês ganharam o Paulista, nós demos o Paulista pra vocês aí, ô, mané. Vamos centenário, demos a Copa do Brasil. Ah, para. Demos o Paulista. Verdade, salvaram. Tá pago. Tá pago faz tempo. Ele salvou vocês. Não salvou nada. Demos o Paulista pros caras lá. Salvou centenário nada. Tem que agradecer eternamente o Santos. Não, pô. Mas nós agradecemos já. Já deu um Paulista pra vocês? São Paulo, Paulista a gente tem um monte, pô. Ah, mas você também tá querendo muito, né, fio? Você também tá querendo muito, hein, meu? Jamais. Hã? Não, que isso, jamais. Ô, Fera, seus comentários finais, seus abraços. Então, manda um abraço pra vocês aí, sensacional. A gente ouve vocês aí todos os dias. São aí... impagáveis, hein? Como não, pagáveis. Mas é modo de dizer, velho. Pagáveis. Não, é que o Zé fica escutando o programa. Ah, entendi. Ele e aí ele entende que é impagável, entendeu? Ah, entendi. Não, tá, entendi. Tem que entender que é pagável. Pagável. Entendeu? É. Pagável. Não, pagáveis, pô. Pô, RG, só uma observação aí no final. Sim. Pô, você tem que fazer um tutorial igual o Sombra faz aí pro São Paulo, tutorial? Mano, faz Corinthians. Estamos pensando. que falar mais coisas aí sobre o Santos, pô. O Azedão fala mais que você quando vai falar do Santos, estamos, pô. Estamos pensando. Isso, dá uma trabalhada mais tutorial. Aí. Tutorial. Tutorial. Cornetou o RG, velho. Não é cornetando, é só uma observação, RG. Pô. É, mas eu quero que chegue no nível do outro São Paulino aí, né? Mas deixa eu explicar. Quem que é o outro São Paulino? Aí, Mota, agora foi você. Deixa eu explicar. Quem que é o outro São Paulino? Não, então, mas meu time tem bastante notícia. É o Bambi, né? Fala aí, Bambi. Tem bastante torcida. Deixa eu explicar um pouco. Joga sempre São Paulo. Deixa eu explicar a mecânica. Deixa eu explicar a mecânica do programa. Só pra não ficar... É porque quando o Santos liga, ar. É 5 minutos, pô. Liga um palmeirense, é 20. Liga um corintiano, é 1 hora. Então, você foi... Não tem muito assunto, você tá foi... Ibope, né, velho? Não, você foi no cerne da questão, né? Você foi exatamente no cerne da questão. Para a mecânica do programa, ela depende muito mais do torcedor. Então, se o torcedor liga do Santos... Vai participar mais, é vai falar claro mais que Santos. Vai ter muito mais participação. Eu não posso aqui ficar tesourando corintiano, São Paulino, palmeirense, você entendeu? Então, peraí, se o Santista só fica 5 minutos no ar, ele já tá 17, hora de desligar. Não, mas eu só... tá 17? Nossa! Já tava indo embora. Não, mas você falou que o outro fica... Você tá 17 já. É. Então, a mecânica... Foi o cavalinho do pânico aí. Então, a mecânica do programa é essa. É muito legal você ter conseguido ligar. Mas os outros também precisam ligar, os outros torcedores do Santos, senão fica complicado, você entendeu? Não, pô, mas vamos ligar sim, com certeza. Então é isso aí, nada, pera. Os velhos dormem cedo, né? Pô, os caras conseguem ligar lá do presídio, porra. Pô, cara, vocês, deixa, porra. Uma última observação do Mano aí. O Mano uma vez falou que quem... Uma pessoa que é feia não pode procriar, velho. Nossa! Não, eu falei que eu sou a favor de castrar pessoas feias, cara. Imagina. Não é verdade, o mundo tá cheio de gente zoada. Não, mano. Velho, eu concordo com o Mano. Acho que 3 gerações do Mano nunca ia nascer, velho. Mas é verdade, ó, eu sou bonito, Paquito. Inclusive, eu tenho book. Do Ford Models, cara. Não. Versão macho. Você é o quê? Versão macho. Você é o quê? Agora, por exemplo, o Ale, paga, esse cara aí, ó, eu puxei a rede social dele pelo nome, pra... Eu puxei a rede social desse maluco pelo nome. Domênico, esse cara, se você entrar na justiça, tenho certeza absoluta, você ganha o direito de não ter foto no RG. Cara, a tua incubadora. Que isso, mano? Tua incubadora era G5, velho. Pra você não assustar as outras TVs. Que é isso? Que é isso? Ganha o direito de não ter foto no RG. Zoado, mano. Você com essa sua vozinha de puberdade aí, velho, zoado. Meu irmão, qual que é a minha foto? Eu vou ficar descrevendo você no ar? Você tá achando que isso aqui é nativo à noite? Mano, o cara tá falando irmão agora. 19 minutos no ar. Ô, malucão, já passou sua hora, velho. Seus abraços, velhinho. Você tá mais passado que coxinha de domingo, velho. É do bonde dos fracos de feição? É, isso aí é, mano. Manda seus abraços, velho. Não, mandar um abraço lá pros amigos da Paulo, lá onde trabalho, pro Fábio e o Periquito Sem Freio, mesmo que são 20 assíduos aí. Periquito Sem Freio. Então, abraço. Um abraço, velhinho. Ele ficou falou, triste. Um abração pra todos. Tchau. Ela ficou em choque, hein? Olha só. É, vem aí, senhores, mais uma edição do nosso Resort aê, de Estreia. Aê! Dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Resort Espanha Atibaia, um final de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos o Campeonato de Futebol Society, teremos o Campeonato de Futebol de Botão, teremos lá o futebol no videogame e aquele papo, né? O Mano, como é o concurso, não adianta você ficar... Quer jogar com o Mano. Fica aquele molecada, eu quero o Mano. Tem que conquistar a vaga. Vou dar um pau no Mano. É. Não é assim não, filho. Não é, velho. Não é assim não. O Mano é o Pelé do nosso negócio aqui do futebol de videogame. E digo mais, Domênico, a cadeira do meu oponente já vem forrada com fralda. É, porque os caras se borram. Os caras se borram, mano. Então, assim, o Mano não joga... cadeira, mano. Teremos olheiros lá que eles vão falar assim, pô, esse cara aqui, ele, no máximo, ele pode empatar com o Mano. É. Né? Ah, olheiro de pai perde de um, sabe assim? Uma pergunta só. Aí ele vai ser escolhido pra jogar. Mano, entendeu? Sim, diga, Rodney. O Ale vai ou vai ter evento esse dia? Vai. Espero que ele possa ir, cara. Mais dentro que o Ale vai estar na resenha do estádio, não vai, Ale? Espero, né? Na resenha. É melhor. O desafio do futebol de rua lá, futebol, e aí, vai ter mesmo esse troço aí? Espero. Quem é o pato? Quem é o pato? Rude Mano. Ô, Sombra, é melhor vai ter, assinar o contrato. Vai ter roda de samba, né? Vai ter roda de samba, tá contando com o Alê. Aroxa, vai ter futebol. Vai ter futebol de rua, tá contando com o Alê. Show de stand-up do Rudy Landucci. Vai ter decreto, tá contando com o Alê. Decreto personalizado. Eu fiquei sabendo. Society. Vai ter. Vai ter Society? Claro, Society. É Society ou Society? Você não, quem, Ale? Society. Society. Quem é a dupla, você aí? A dupla eu e o Dodô contra os Patos. Olha, Mano e Rússia. Deixa eu te não falar. Vai dar você. Ale, faz muito tempo. Faz muito tempo que eu parei de jogar bola. Mas eles não jogaram nessa encarnação. Ô, Domênico. O Mano vai ser o. Porque quando eu jogava muito. Mas o Mano é o Felipe Melo, velho. Vai derrubar todo mundo e eu vou lá fazer o Dodô. Mas é aquela coisa. É verdade, tamo junto. É o Mano. Ô, Ale. É aquela, quem... Pra marcar o Ale, ó, o Wagner Montes marca, velho. Quem sabe não esquece, é isso? Não, é quem que sabe não esquece. Tá bom, quem sabe não esquece. Teremos então tudo isso e muito mais. Ah, o show do Rudy Landucci, eu não sei, o Ale vai participar do seu show, não sei como. Aí não, ele vai fazer no final do show, o RG viu no navio. Decreto. Acabou o show, ele pode fazer um decreto lá. As imitações da rádio que eu faço. Eu vou fazer isso lá também. E no final, se o Ale for. Vai fazer um decreto. Eu vou. Não tiver evento. Ah, tá bom. Eu vou repetir aqui o que eu disse ontem. Com relação ao nós lá no último evento. Com relação ao seu show. Parece que ele vai elogiar ou não, deixa eu ver. Com relação ao seu show. No navio. Né? Você foi, RG? Disse que você. Sim. Como se foi? Eu também fui. Disse que você. Não, no navio não foi. Não, no navio. Disse que você foi um monstro. Segurou a galera. Segurou? A galera curtiu muito. E o cara tem que ser bom realmente pra fazer isso. Te dei os parabéns, não é? Verdade, deu mesmo. No final do espetáculo. Porque duas mil pessoas, é isso? A única coisa estranha... É gigante, né? A única coisa estranha que eu disse aqui é que você no palco é um monstro. Agora, saiu do palco aquelas roupinhas. Nossa. Que você ficou usando... Mamãe, sou menudo. Eu sou seu amigo, você tá sentando? É meu irmão. Não, tá sentando ou não? Dodô. Não, olha, tô perguntando pra ele. Eu vou contar de uma passagem. Deixa eu perguntar pra ele. Eu acredito nele. Olha pra mim e fala, olhando nos meus olhos. Verdade, o senhor tá sentando? O que seria sentar? Chocar cenoura, velho. É, vai. Você tá lutando o quibe? Assim. Ah, o Domingo, claro que não. Ah, então. Você acha a linguiça com a boca? Você tá lutando o quibe com as costas? A roupa dele dá uma variada entre Tiririca e Edson Cordeiro. Jogando futebol. É um craque ele jogando futebol. Passou eu jogando lá. Porque eu sou o Pelé do futebol de botão, meu amigo. De botão, peraí. Botão eu entendo. RG, obrigado pelo elogio. Agradecer o trio de quatro, formado por Estê Passarelli, Rubens Ruiz, Pepe Cárdenas e Leander Lobo, cubano. Que fizeram abrilhantar o show lá. Legal, foi show de bola. Então teremos também. Aquela sua assessora lá de palco? Sandra. Ah, não, Sandra. A Márcia. Agora você tá esquecendo até a Sandra. Usando a minha mãe. Errou o nome da assessora. Minha mãe tava lá também. A Márcia, a Marcinha, a produtora, bem lembrado. Bom, eu ia fazer. É isso aí. Ela interagiu legal. É, gente, boa. Legal. Teremos tudo isso e, olha, muito mais. Tem o bingo do Estádio 97. Vai ter o bailinho do meu, eu vou fazer uma festa lá pros caras lá. Sim. Olha só, vai ter, por exemplo, já falamos do futebol de rua, né? O seu baile tem todo ano, Domênico, que é legal, já foi. Não, teve um ano que não teve. Teve um ano que não teve e reclamaram. É porque teve bicho. Fizeram, né? Mas vamos ver se a gente faz num lugar diferente, né? É. Fazendo num lugar diferente. Na Fernão Dias lá, né? Não, não sei, mano. Tá louco? Vai saber se você quer me pôr numa Fernão Dias? Aí, pô. Olha só, o Mano é meu amigo. O baile diferente. E o baile do Domênico com diferencial com como é que é? Anões Malabares. Soletri. Não, sem Malabares. Vamos fazer Malabares. Flag, olha só. Ele tá com flag agora. Então, reserve agora mesmo para a edição do Resort do Estádio 97, lá no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Você poderia, inclusive, pagar em 6 vezes. Olha só, 6 vezes, cara. Olha que mordomia nos cheques, nos cartões Visa, Mastercard. Ligue agora na Lotus Travel 28964665. 28964665. Ou informações via e-mail viagens@lotustravel.com.br. Apoio de edubotões.com.br. De Futeliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou, tá bom? Resort do Estádio 97, dias 9, 10 e 11 de junho, no Resort Bourbon Resort Spa, tá bom? Muito bom! Estádio 97, em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Tem mais mensagem ou não ainda? Não tem, Eba? Não tem mensagem. Essa CBF. Deve estar editando lá pra entrar. Essa CBF se supera, né? O que aconteceu? Os caras deram uma mancada lá no tal do boletim lá de inscrição BID. Ah. Pô, e começou a aparecer o CPF de todos os jogadores. Você tá brincando. Os caras também não se ajudam, né, brincadeira, velho? Brincadeira, velho. É, quem não deve não teme, mano. Qual o problema? Pô, não, mas que o cara é pode esse? Fazer fraude. Ah, fazer dá o seu CPF aí que celular. Eu vou divulgar. É. Vai, passa aí. É nome sujo, velho. Senão tá bom. No dos outros é só falta o canudo, né? Os caras são bem remunerados, mano. Pega nada. Tá bom. Agora, tá ó, no São Paulo começou a novela o Everton, viu? Todo mundo falando só disso, é. Everton vende, até valor, tudo. Ninguém sabe de nada. O São Paulo não fala nada, mas... Meu, que loucura isso. De repente, do nada, aparece o nome do cara. Aí todo mundo tá falando que o cara vem pro São Paulo. Alguém jogou, né? É. Ah, mas tem que ver direitinho isso daí, Motinha, pra não abraçar qualquer discurso. Alguém dependendo jogou, de quem né? joga no ar, aí ele quer clique. Aí todo mundo começa a clicar na notícia do cara. Precisa perguntar pros caras do clube se os caras têm dinheiro pra trazer, inclusive. Eu volto a falar. Vai custar muito caro. É um jogador, Motinha, que por mais que ele abra a mão aí de metade do que ele ganha, metade já é caro, velho. Metade já é caro, mas seria uma baita contratação, seria, óbvio. Só pra dizer, quem votar no Adalberto Racchetti, se ele ganhar, vem o Everton. É. Para, você é louco. Vota no Adalberto. Você tá prometendo, velho. Se ganhar o Racchetti... Você é marqueteiro, hein, velho. Você vai ganhar uma raquetada, velho. Não vai ganhar nada, hein, velho. Vamos lá, vamos pra mais uma ligação. 3284-7097. Olha as Globo tocando. Esse cachorro. Esse é o Pug. Né? Alô? Alô? Quem fala? É o Mauro. Ô Mauro, tudo bom? Consegui baralho! Mauro. É. Mauro do quê? Mauro Hipólito Pereira Ramos. 12 anos, Hipólito, caraca! Muito legal. Na primeira eu caí de cócoras. Na segunda eu caí de bunda. E na terceira eu caí de boca. Olha! Ai! Olha! Alô, seu louco! 12 anos. Durou 12 anos. Mas ganhou, né? Esperei, sabe quanto? 12 anos. Que você ganhou? Sabe o que dá pra fazer em 12 anos? Dá pra casar com 12 mulheres diferentes. 12 mulheres. Olha. É. Ó, meu velho, e quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23 mesmo ou... É 23 ou 24? É 23, eu vou fazer 24 esse ano. Tem vergonha não, Dudu. É, não tem a vergonha, não. Assume logo, né? Não tem problema nenhum. É isso aí. RG, mas ele não tem ainda, entendeu? Mas é 23, 2.3, como é que é? Mas pela espontaneidade dele, pelo sorriso, ele não tá de Mauro com a vida, não. Ele... Sensacional! Salvou. Salvou, lógico. Pô, oh, mas você não é parente não do Hipólito, não, né? O... Não. É, já vou fazer 24 anos, ser parente dele é entregar muito. E nem pula igual ele, né? Não, graças a Deus não. Não, né? Não, pula não, aí vai, tá salta. Ali, RG. Hã? Ali foi uma troca. Olha. Vamos lá, qual que é o bairro? Você não tá na bar da esquina. Você olha o bairro. Olha. Qual bairro? É, eu moro em Interlagos. Interlagos, Benjinha. Interlagos, deve ser. Se sumiu, olha o autódromo, amigo. Você gosta? Oba! Zona Sul. Isso aí. Ih, passou. Ah. Tá valendo. Lógico. Falou em Interlagos, velho. E o time? É São Paulo Futebol Clube, maior time do Brasil. Tricolor, chinada. Clube em construção. Mas é Bambi, fala aí, Bambi. Ô, Pudim de Pinga. Vai cuidar do teu time também. Aí, volta pra Oz lá. Falei com o Pudim de Pinga. Vai madeirada. Vai te catar o Pudim. Vai, volta lá pro teu time lá que vai ter que salvar, velho. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o cara tá antes do Mota. Você também não gosta do Vambeta? Olha, eu não tenho nada contra ele, não. Nada. Ele ofende, às vezes, o São Paulo. Ah. Mas qual é o torcedor que não ofende um outro time? É zoeira de torcedor. Aí aprende aí, mano. Vai, aprende aí. Olha, a minha visão é diferente. Tem mais maturidade. Eu vejo. Mota, né? Maturidade é pra quem gosta de ficar pagando aí de gatinho. Tem maturidade que o Mota, né? Olá, eu sou o Marinho. Pra mim é um palhaço. Respeito São Paulo sempre quando aí, pode. Mano, outra então coisa eu não respeito ele, não quero nem papo. Agora tomar uma sovada na escola. É a zoeira, né? Mano? Não é zoeira, não. Isso aí faz muito mal. Faz muito mal pro torcedor São Paulino. Não é zoeira, não. Eu gosto respeita de falar, muito. Então não ligo, não. É. É que eu boto o Marcelo lá. Peraí, peraí. É uma lição pro Marcelo. É um grande trouxa. Não, lição nenhuma. Pergunta. Continua um trouxa. É que eu boto o Marcelo tomar lapada, né? Aí também ele fica assim, tomar lapada com o molho feminino. Eu vou falar do São Paulo, fala porque aí. Não é hora de time que vai cair. Vou falar de futebol feminino, então. Presidente, olha lá. É o idiota desse. Vocês alimentam? Ué. É outro, os dois. Ah, vai, você não todo vai falar mundo, assim do Rudy, não. Dou voadora nos dois, velho. Ah, no cavalo. Voadora de costa. Dou voadora no cavalo e no cara bumbum, que fala. Você dá voadora. Principalmente o cavalo gosta muito, pode ver. Quando é o São Paulo, adora. É o que o mano dele. É o que o mano dele gosta de. Ele gosta de São Paulo. Gosta de ordenhar jumento. Ordenhar jumento. Ô amigão, você gosta quando o pessoal provoca o moto ou você não curte? Ah, legal, que ele fica puto da vida, né? Aí, motinha, ouvinte gosta, cara. Não, mas eu gosto do moto também, mas é que ele fica muito bravo. Então, com o Benja. Mas você curte, não curte quando o moto é zoado aqui pelo pessoal? Eu gosto. Aí. Não, o moto é gente boa, pessoal. Tem que fazer a vontade do ouvinte, motinha. Participa, entra no clima. Melhor, né? Ô, Dom Benja. Não, mas o falo de ordenhar o jegue. Ô, Domênico! Eu não sei de você, nada. Você! É o jumento, é. Você, Domênico! Não, mas falaram aí, aí o maestro colocou aí. E você, Domênico! Eu não, o maestro! Vamos falar aí. E aí, como é que você tá achando que vai ser a sequência do São Paulo aí? Muito desfalques. Bela pergunta, né? São Paulo aí que não vai ter, ó, o Maicon, Rodrigo Caio, Sidão, Wesley. Maicon Douglas. Prato, Cueva, Bufarinho. Maicon, negócio, Maicon. Isso tudo contra o Botafogo, hein? Ô, Mota, mas igual como o Ale falou, o Bufarinho, ele não é falso. Reforço. Ele é reforço. Okay. A mesma coisa pro Ezra, Sidão e Denis. Tem que mandar os quatro embora. O Renan Ribeiro tem que continuar aí no gol. Já mostrou o Sidão que não dá pra jogar no gol de São Paulo. É que é difícil, né? O Rogério apostou no Sidão aí, Mota, pela boa fase. Mano. Final do ano eu fui jogar bola, tava o Sidão lá no futebol do Tietchan. Só falavam disso. Ah, você acabou de ir pro São Paulo, tava feliz pra caramba. Agora o cara. Aquela história, ele chegou no já. São Paulo com a fama do último ano que ele fez no Botafogo, né? Então todo mundo falou. É um jogador que vai. Né? Só falavam com ele, mano. O Tietchan de lado, só falavam com ele. Eu espero que a felicidade do Sidão seja igual a felicidade de pobre. Tudo muito pouco. Ele vai embora logo. Eu acho que agora o Rogério tem que bancar o Renan, velho. Demorou pra fazer isso. Na verdade, Rogério tem que fazer algumas escolhas difíceis. Por exemplo, bancar o Renan, eu acho que ele tem que fazer isso. Foi ideia do Adalberto Raquete botar o Renan, viu? É? Na reunião do conselho. Ah, tá bom. Ah, tirar o Schmidt de vez, porque o Schmidt tá vendido, velho. Ele tá jogando bem. Eu concordo. Mas, mano, tem uns dois jogos que ele tá muito mal, viu? Mas vai deixar inclusive o cara no Palmeiras. Vai embora? Ué, mas vai... Vendeu o cara já, velho. Tem que tirar ele. Se então, ele já foi embora, tem que e tá tirar. Jogando muito ele mal. Tá jogando ele vai muito mal. Quando que ele vai? Em junho agora. Já tá vendido, velho. Entendeu? E eu acho que tá começando a aparecer aquelas coisas que o cara fala assim, mas não tá botando o pé. A torcida começa a perceber isso. É isso mesmo. E outra, ele saiu de São Paulo com um pouquinho mais vontade dele renovar também, né? Então. Preferir ele quis ir embora. E terceira divisão lá da Itália porque ficar no São Paulo. Então, quis ir embora. Então, a questão agora é o seguinte, o Rogério colocar alguém no lugar dele que cumpra o papel bem, né? Então, São Paulo, o Rogério agora vai ter que ter uma opção aí do Cícero, no lugar do Cícero. Eu acho que ele vai colocar o Lucas Fernandes aí pra jogar quarta-feira. Vai jogar com muita molecada, né? É, eu acho que não, o Cícero não tem que sair. O Lucas Fernandes tem que jogar no lugar do Cueva, né? Não, porque mas o Cícero não vai jogar também. O Cícero também não joga no Não, tá com torcicolor. Soletri, Torcicolor, uma marca de tintas bacana, Torcicolor, o mercado inteiro esperando essa marca. Boa, Motinha. Loucura, Torcicolor. Tá valendo. Várias tintas. Compre agora. Essa foi legal. Mais um merchan da 97, Torcicolor. Boa, pronto, apareceu. O Torcicolor colorido. Ô, Motinha, Essa foi mas você acha que só quebra e bota. Olha, eu colocaria o Shailon, velho. Ah, mas muito novo, Mota. Ah, que novo? No tempo. Não pode, peraí, mano. Véio. Você tá fazendo personagem agora. É Shailon. Eu gosto de mais Shailon. Peraí, o cara. Shailon. É Shailon, o nome Shailon dele. Shailon também usa Torcicolor. Ele também usa Torcicolor. Eu gosto do Shailon. O moto, agora Shailon, vou colocar purpurina e tudo, até no nome do cara. É lógico, pô. Vocês são bobos. Cara, posso falar uma coisa? Esse programa sem o moto não tem mais sentido, velho. Não é. Fala, moto. O moto é o melhor do programa aí, pô. É. Programa. Vai lá, Motinha, você tá fazendo escola. Você dá a bola pros caras, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta do você e o. Você vota, né? No clube? Não, não então, voto, eu sou sócio. O Vite. O Vite, vota? O... Não, não voto, não. Ó, o Modena acabou de mandar uma mensagem. Lá, ó, falou... Quem é Modena, velho? É o Vite nosso, Modena. Cara, então liga aqui e fala. Ele falou assim, amigos. Sutilmente, desliguem o microfone do Mota, por favor. Se ele quer espaço, ele que liga aqui e fala. Aí, Modena, então liga aí e fala com o Mota, velho. Não, Motinha, ó, sem brincadeira. É porta-voz do Mota. Eu não ele pediu pra falar aqui, ó. O cara tá te elogiando, Mota. Fala de novo, elogia o Mota. Pode fazer troca-troca, hein, Mota. O Mota é burro, o cara tá elogiando, ele fala em cima, mano. Às vezes eu não concordo com umas opiniões dele, porque parece que ao invés de ele estar vendo futebol, ele tá vendo NFL, NBA, São Paulo, nesse. Esses campeonatos aí, mas de resto tá bom. Tá bom. O Ronaldão na seleção de todos os tempos deu uma quebrada no torcicolor. Agora eu tenho uma pergunta pra você, ouvinte. A seleção é minha, põe o que eu quiser. Ouvinte, você está reformando sua casa, precisa de tinta. Você pode ganhar um kit da Torcicolor. Fala, eu quero um kit da Torcicolor. Caralho, tem. O Estéreo 97. Eu juro por Deus que as poliquetes vão pra Academia Brasileira de Letras, perto do Mota. Que isso? Que isso? Ué, cadê aquela mina que falou que se nada desse certo, que ela ia virar a bailarina do Faustão, lembra? O Faustão acabou com ela. Nossa, mas sumiu. Você não lembra? Não. Uma Big Brother lá, sabe quando é obrigado? Vai, foi eliminado no meio da semana, aí tem que ir domingo no Faustão. Uma loira, né, mano? É. Aí o Faustão, mas e aí, qual o seu plano agora? Quais são os seus projetos? O projeto. O que você vai fazer? O famoso projeto. Ela falou, Faustão, tem algumas coisas em vista, mas se nada der certo, eu viro bailarina aqui. Nossa, você tinha que ver a cara das minas, velho. Nossa, Tatiele, o Faustão derrubou a mina, velho. Mas que ele falou? Tatiele, o Faustão falou, pra estar aqui, dançando aqui, a menina tem que ser professora, tem que ter feito isso, tem que ter feito aquilo. Não aparece do nada aqui. Então você foi infeliz na sua frase, acabou com ela. Não, falou mesmo, falou. É? Falou. Puxa no YouTube, muito legal. É, ela chama Tatiele, eu muito achei que foi no YouTube, hein? Não, pode ser, cara. Mano, isso aí é trash demais, velho. Ó, põe aí. Então acabou com ela. Põe o recapitular, né, Vivi, aí. Põe no YouTube, aí, ouvinte. Você lembra dessa cena aí, amigo? Põe no Google. Se nada der certo, vira o bailarina, já vai aparecer. Ô, ouvinte, você lembra dessa cena aí, da mina falando isso pro Faustão? Ou você não chegou a ver? Também não lembro. Ó, vocês perderam, isso aí foi o hit do momento. Eu vi ao vivo, cara. Não vi, não. Clica aí, abre o áudio aí, Domingo. Isso é fera, mas isso aí dá hora. Vamos. Não deu tempo nem de pensar em nada ainda. Mas as portas de trabalho aí já tá abrindo bastante pra mim, vou trabalhar bastante. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? É isso, se nada der certo, virar uma bailarina. Aí que você se engana. Tem que estudar muito, eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Aos 24 anos, ué. Tem que dançar muito, né? 22. Sim, mas bailarina geralmente começa como criança, você não sabe. Bailarina tem que estudar. Ô, Nakamura, fala pra ela quanto tempo estudou numa bailarina. Ô, Poli, eu fiz balé, olha aí. Eu já fiz aula de dança, já fiz aula de jazz. Ah, ela já fez de dança, então tá certo, tá bom. Mas falta só o português, hein? 9 anos. Nossa! Caraca, nossa, velho, que pancada, hein? Jesus! Ô, mano, juro. Você não tinha visto, não? Isso aí é corre do pau. Que pancada, hein, velho? Nossa, velho. Bom, aí tinha que sumir mesmo. É de uns 3 anos atrás. Na mina, bem no programa, velho. Mano, o bagulho foi fera, velho. O bagulho foi nervoso. Parece o estádio 97, velho. Você tava louco. Pancada, hein? Eu, hein? Nossa, jorrou mesmo, né? Jorrou, mano. Jesus. Você viu? Só falta o português. Não, o pior é que as bailarinas aplaudem, elas só param quando o Faustão dá bronca, que elas se ligam, que elas não tinham percebido. Elas são uma beleza. Ah. Essa então, tá mina bom. Aí tava aparecendo o ouvinte anterior. Só falava besteira, né? Só enrolava. Tonto. Manda abraço aí pra quem. É, primeiro placar, São Paulo e Botafogo. Eu acho que vai ser 2-1. Porque o São Paulo vai tomar um gol, né? Não tem jeito. 2-1 pro São Paulo. E o Gilberto vai fazer os dois. É, Gibagol. Gibagol, tá isso aí. Então tá bom. São Paulo já tá com 20 mil ingressos vendidos, viu? Pro Majestoso. Então tá bom, meu velho. Beleza, falou, obrigado, manda um abraço pra vocês aí. Valeu, tudo de bom. Falou, fera. Tchau, tudo de bom. Olha só, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu falar agora para você. Sim. Que você que tá afim de fazer, né? Ou renovar o seguro do seu carro. Sim. Olha só, seu carro é valioso, não é não? mas com certeza o seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro, não é verdade? Ah, sim. Então faça agora mesmo o seguro do seu carro com a HDI. Olha só, em caso de batida é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias, meu amigo, esperando um vistoriador passando na oficina para liberar o conserto, né? Com a HDI você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Estádio 97 na Energia 97. Também tem mensagens que chegaram para nós aqui no nosso WhatsApp 943530150. Mensagens que chegam aqui em nome de McDonald's todo dia, um clássico por apenas R$8. Vamos ouvir aqui, ó. Olá, meninos da Estádio 97. Tô. Priscila, São Paulina. Quero mandar um beijo para todos vocês, dizer que adoro o programa, que eu sempre escuto na volta do trabalho com o meu namorado, Michel, que é corintiano, infelizmente. Beijo para vocês. Infelizmente mesmo. Vamos lá, mais uma. Fala, galera. Boa, cara, do estádio. Aqui é o Ricardo Pires, do Capão Redondo. Fã de todos vocês. Ale, você é um mito. Mano, tamo junto. Nós. Queria saber de vocês... Qual desses comentaristas de arbitragem foi o melhor árbitro em campo? Porque eu vejo muito blá blá blá deles, mas quando era árbitro em campo, fazia um monte de besteira. Abraço, tamo Boa. Junto. Bem lembrado. O Salve Espínola era bom. Mas bem lembrado, hein? Não, mas eu acho que o... Eu não vi apitar, mas o Arnaldo acho que é o melhor, né? Apitou final, né? É, mas... O Arnaldo acho que era o melhor. É, mas cara. Também fez bobagem, viu? Também o Salve fez. Não era bom, mano? É. Salve. Mas tá na cara que todo árbitro vai fazer lateral, bobagem. Hein, o problema é que os todos mais... Todos eles falam. É, sabe o que acontece? O considerado ali? Top do top foi o que mais lambança fez, foi o Armando Martins, velho. Pô. Então... E ó, é que esses caras aí não tinha muita televisão em cima, né? Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha replay pra ver, nada. Mas que devia de fazer lambança pra cacete também. Cansou de fazer, velho, não é brincadeira. É, basta ver o campeonato que ele dividiu lá, o Santos e Portuguesa. Errou a contagem dos pênaltis, pô. Imagina, ele tava ali só pra fazer isso. Nossa. É por isso que eu sou a favor do uso da tecnologia, Domênico Gato, e algumas medidas medievais. Por exemplo, medidas medievais? Eu acho que tem que haver, por exemplo, o desafio. O treinador vai lá desafio e fala, legal. Ó, parou a bola, fala desafio naquele lance. O árbitro vai avaliar. Se de fato ele acertou, o árbitro tem o direito a dar uma tamancada com prego na mão do treinador. E se de fato o árbitro tiver equivocado, o treinador pode dar uma tamancada com prego na mão do árbitro. Tamancada, né? Pensou, velho? Não, mas é verdade, imagina o castigo físico pra quem pedisse desafio, porque o cara primeiro, ele ia pedir, ia pensar duas vezes pra pedir desafio. Verdade. Boa. Mas então você não quer o desafio, Eu isso? Quero, eu quero. É, porque aí não tem desafio. Eu quero, porque... O cara vai pedir eu concordo com o mano, Não, mas ia ser legal, porque é no castigo físico que o cara vai aprender, velho. Bom, vamos lá, só vou dar um exemplo. No que o mano falou, eu tive essa ideia agora, se eu for... É eleito, Bolsonaro. Eu vou colocar você para ministro dos esportes. Não pode ter uma desgraça. Por exemplo, Domênico, o rapaz faz um gol impedido. Peraí, borboleta. Impedido por uma perna, assim, entendeu? Né, tava uma perna à frente. Você vai e tira a perna do bandeirinha. Você corta uma perna dele pacificamente para ele aprender. Não. Na próxima vez ele não vai errar. Não, senhor. Vamos à última mensagem do nosso WhatsApp. Boa noite aí, pessoal da Energia, do estádio. Que é o Thiago, São Paulino, da Zona Sul. Thiago, queria pedir pro Zeider aí do Planta e Raiz dar umas notícias do Tricolor aí, meu. Tô falando muito pouco do Tricolor hoje. Zeider? E aí, Zeider, ajuda nós aí, pô. Porra, essa é Zeider, Planta e Raiz, fortificando aí o movimento. A vocalista do Planta. Um abraço pro Fernandinho. Prazer, Fernandinho, Samambaia, todos aí. Legalize, gente. Fernandinho tá sempre ligado. Trazendo aí informações do Tricolor. 20 mil ingressos vendidos. Chega. O movimento tá bom. De rotação, mais uma. Cala a boca. Última mensagem. Boa tarde, galera do Estádio 97. Eduardo Santo André. Já acharam papelão na carne, milho na cerveja, Coca-Cola com rato, menos o Mundial do Palmeiras. Tudo de bom. Mas é só procurar o Google. É sempre assim. Vamos lá. Beijo. Fala de Nissan. Vamos lá. Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan. É isso aí. Vamos lá, então, para quem ganhou o presente de hoje, RG número 2. Camiseta do Estádio 97 para Marcos Roberto Moreira. Boa, 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Querem mandar abraços? Eu quero, Domênica. Te amo. Domênica é tua mãe. Te amo, não. Gostosa. Ó, oh, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que encontrou a gente no navio. Verdade. Manda um beijo, um abraço pro mandaram mano. Pra muito obrigado. Beijo. Benja. Mesmo, beijo. Pro Rudy, que só ficou lá no camarote, então o pessoal não viu o Rudy também. Um abraço pro pessoal Ale. Da Torcicolo lá, patrocinador. Também, pessoal. Arroz, João. Um beijo pra todo mundo aí, que sempre trata a gente com carinho em qualquer lugar. É impressionante, né? Fala, Ale. Não, Dodô, é que na quinta-feira eu vou pra São Sebastião do Paraíso. Um jogo lá festivo ali, sul de Minas. Ah, então você não vem de novo, é isso? Pô, você tá viajando mais que o trem bala, hein, velho? Caraca! É ótima música. É a despedida do capitão da seleção brasileira, Vinícius, irmão do Lenício. Vai ter o Falcão, vai ter o Manuel Tobias. É, Intelli de Orlândia contra Atlético Mineiro. Vou dar uma força lá pra rapaziada. Nossa, vai faltar, você quer dizer? E vou desfilar meu talento no futsal, ok? Boa. Te mando um abraço pro Alex Pazini, que tá ouvindo a gente. Alex, um grande abraço. Estamos indo embora, amanhã tem mais. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's, hein? Big Mac, meus amigos, por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Vem aí uma jaca, né? E na sequência da jaca, você vai conferir aí o Night Sessions aqui na Energia 97. Um grande abraço, começou, valeu, tchau. E foi. Dá um aperto no peito, vê o Brasil desse jeito, nem dá gosto de cantar. E boi, meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança de ver o dia raiar. Eu sou teimoso, eu sou valente, eu sou guerreiro, eu sigo em frente. E boi. E o coração da gente, como tá? Moço, nosso coração tá apertado. Nesse Brasil, às vezes parece que tá dando tudo errado. Mas eu trago comigo os meus sonhos. Estão aqui no meu maracá. E boi, meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança de ver o dia raiar. Sou estudante, tenho 20 anos, eu sonho com um Brasil melhor para todos. E quando eu tiver 49 anos, eu quero ser governador do Maranhão. Meu nome é Flávio, eu sonho mudar a vida do povo do nosso estado desde os meus 14 anos. Eu tenho 20 anos e eu não consigo achar normal viver num país com tanta desigualdade. Meu nome é Vanessa, senadora pelo Amazonas. Entrei no PCdoB porque sempre sonhei em construir uma sociedade mais justa. Eu tenho 17 anos e sou de um partido com ideias muito jovens. O meu partido é o PCdoB. Presidenta do PCdoB, deputada federal por Pernambuco, Luciana Santos. O PCdoB completa 95 anos. Um partido com muita história, que reúne militantes de várias gerações e de todos os cantos do país. Todos com um sonho comum: construir um Brasil socialista. Eu sou teimoso, eu sou valente, eu sou guerreiro, eu sigo em frente. Vice-líder do PCdoB na Câmara, deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Desde a dor do parto, nós temos que ter para ter os nossos filhos. E eu sou mãe de dois filhos, até a luta política concreta. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Não é fácil, mas nós temos enfrentado isso juntas. Aliás, coragem é marca de mulher. E o PCdoB reafirma, junto com a bancada, o protagonismo das mulheres, colocando novamente na liderança da bancada uma guerreira baiana, nossa querida Alice Portugal. Não queremos o selo de recatado e do lar! Eu venho de uma experiência feliz de partido, onde se valorizam as mulheres e os jovens. A bancada do PCdoB é a que, proporcionalmente, tem mais mulheres na Câmara dos Deputados. Isso nos facilita muito a atuação. Ter uma senadora no Brasil mulher, ter uma Vanessa, é sem dúvida uma honra para o PCdoB. Senadora pelo Estado do Amazonas, Vanessa Graziotin. Não basta nós estarmos só no mercado de trabalho, é preciso que estejamos ocupando o poder. Nós temos que pôr fim àquela sociedade de que ele manda e ela obedece. A discriminação da mulher, ela acontece em todos os segmentos da sociedade, mas ela é muito clara no parlamento brasileiro. No Senado são 81 senadores e somente 12 mulheres. O PCdoB ele tem uma formação específica para as mulheres já há muito tempo. Não é à toa que hoje a nossa presidenta nacional é uma mulher. Luciana Santos. A participação política das mulheres do PCdoB não é só no parlamento. Nós desenvolvemos essa atividade política nas escolas, nas universidades, nas comunidades. E ainda temos a ajuda da entidade que é a União Brasileira de Mulheres e da Secretaria da Mulher do PCdoB, que nos ajuda a combater o machismo. É boi, meu batalhão não se cansa, tem muita fé e esperança. Viver o dia raiar. Eu sou teimosa, eu sou valente, eu sou guerreira, eu sigo em frente. Eboi, eboi. Aqui no Maranhão, as coisas nunca mudavam. Quem mandavam eram sempre os mesmos, deixando o povo para trás. Maranhão viveu 50 anos com o tempo fechado. Mas agora o céu já começou a abrir. Governador do Maranhão, Flávio Dino. Oi, amigo governador Flávio Dino. É com muito prazer que estou lhe escrevendo estas poucas linhas para falar um pouco do programa Sim, Eu Posso. Essa é uma carta muito especial. Na minha visão política, não é nenhum favor que nós estamos fazendo. É um reconhecimento de um direito. O Sim, Eu Posso, pelo próprio nome, já diz tudo. É uma ideia de empoderamento do povo. Elas podem ler, podem escrever, podem conquistar dias melhores para si, para suas famílias. Hoje a gente está na direção certa. Transformar a educação para combater a desigualdade. Transformar o Estado para ter mais justiça social é por intermédio da educação. Nós hoje temos muita alegria de dizer para todo mundo que nós vamos continuar melhorando a remuneração dos professores e já temos a segunda maior remuneração de professores do país. A política é a arte da transformação, a política é a arte de conjugar energias para fazer o bem para aqueles que não conseguem, pelos processos econômicos, ter acesso a direitos, porque a economia, o mercado concentra riquezas, exclui. A política tem que incluir, a política tem que garantir que aquilo que o mercado exclui, a política corrija e garanta que haja justiça para todo mundo. Então essa carta aqui é um programa de governo. E eu quero agradecer muito a todas as centenas de cartas que eu recebi. Em muito canto por aí também tem PCdoB. Aracaju é um exemplo para o Brasil reconhecer. Com Edivaldo, que já foi prefeito e agora voltou a ser. Prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Encontramos a cidade cheia de problemas, mas estamos trabalhando duro para recuperar a capital da qualidade de vida. Já regularizamos os salários dos servidores e estamos regularizando os serviços para atender o cidadão e nossa cidade ficar mais bonita. O Brasil está vivendo com um governo sem voto. Um governo que não foi nem eu nem você que escolheu. Ele está tirando aquilo que a gente batalhou tanto para conquistar. Um governo que quer roubar do nosso futuro. deputada Jandira Fegali. A reforma da Previdência de Temer é uma tragédia. Penaliza o povo e retira direitos. Deputada Alice Portugal. O governo ilegítimo não respeita a lei. Esse é o Temer. Ele quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Presidente Nacional da CTB, Adilson Araújo. Você trabalhou a vida toda. Agora, Temer quer fazer uma reforma para acabar com a sua aposentadoria. Presidenta da Uni, Karina Vidral. O governo cortou o FIES, está acabando com as universidades e agora está entregando o pré-sal da educação para os estrangeiros. Senadora Vanessa Graziotin. No Senado, nossa atuação é marcada pela defesa da democracia. Temer agora quer aprovar um projeto para acabar com os partidos de oposição, como PCdoB, Rede e PSOL. Sociologia e filosofia não serão mais obrigatórias. Temer quer convencer a gente que uma escola que ensina menos é melhor. A crise não pode ser paga pelos trabalhadores. Vamos juntos ganhar as ruas e defender os nossos direitos. Presidenta do PCdoB, deputada Luciana Santos. Em Pernambuco, tem uma canção que diz assim: nós somos madeira de lei que cupinam rói. Um governo ilegítimo, sem votos, quer roubar nosso futuro. Nós do PCdoB lutamos para restabelecer a democracia com a soberania do voto popular. Só assim será possível virar essa página e poder falar do futuro. Um futuro de igualdade, de solidariedade, de justiça social. E foi emaranhando essa gente, de norte a sul de repente, é um só povo a lutar. Nosso Brasil é um país grande, um chão sem fim, um continente que existe fora e dentro da gente. Essa terra onde tudo brota, seja planta ou seja sonho, é a pátria que eu ponho no maior lugar do peito. O Brasil tem jeito, e esse jeito é a nossa força. Nosso povo é valente. Vamos juntos, vem com a gente. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Flashbacks. Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Gatico da Toco, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Mr. Sam, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O ringue de patinação da Energia. Isso mesmo, um ringue de patinação na Festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Opner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Premium. No Black Box, na Audio Club. Imperdível. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, everybody, promoção exclusiva. Everybody, everybody, Energia 97. Calvin Harris. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.

fenomenal, vale muito a pena assistir. Então, então você vai deixar todo mundo... Tem programa amanhã, 8 horas da noite, vai ter esse showzaço especial lá no Cine Joia. Você vai deixar todo mundo com vontade de ir, então, é isso? É tocando? Isso. Beleza, então, Marina Diniz aqui na Energia 97, vamos lá! Sailing on a ship that's overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance. I've been losing long enough to know when I find one. Even the blind man can tell he's walking in the sun. And then the sun. We don't have to